Como podem ver, dois dias depois ainda há muita fumaça branca saindo das cinzas e labaredas espalhadas. De acordo com o anúncio da Comissão de Investigação de Acidentes, foram encontrados no centro desse incêndio de grandes proporções pedaços do robô do Serviço de Proteção Florestal da Suíça, Montblanc, espalhados por toda a área. Montblanc era conhecido no mundo inteiro pela sua atuação como guia nas montanhas. A causa de sua morte no incêndio continua sem explicação. O assassino vai agir de novo. Montblanc, o mais avançado robô de alto desempenho que foi feito em pedaços com a maior facilidade. A resposta está clara. Serão mais 6. Os mais avançados robôs de alto desempenho do mundo criados por meio da combinação das mais sofisticadas tecnologias. Robôs que podem se transformar em poderosas armas de destruição em massa. Mais 6. Você já sabe a resposta. Jagunços da Derrota. Jagunçada Robótica, bem-vindos a mais um episódio dos 7 Jagunços, mais um podcast produzido pelo site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ler reviews, artigos e muito mais. Lá também tem todos os episódios anteriores dos 7 Jagunços, do Pilha de Bis e do 7 Jagunços Comenta. Tá de bobeira nas redes sociais? @artefinalhq no Twitter, Instagram e Facebook. Façam suas apostas. Qual é o maior robô do mundo? Nesse programa vamos falar de Pluto, mangá de Naoki Urasawa, homenageando o deus dos mangás, Osamu Tezuka. Eu sou o Marcos e para conversar sobre essa obra-prima oriental, conto com as entidades robóticas de sempre. O nosso R2-D2 amazônico, Dãozinho. Bom dia, grupo. O T-800 de Vinhedo, Reginaldo. Opa, e aí? O Data dos Pampas, Vitor Azambuja. Oi, pessoal. Ah, não é esse Pluto, desculpa. Você fez um Mickey, bicho. E uma inteligência artificial especialmente convidada, o HAL 9000 Senna, do WeCast. Eu sou um robô do Samu Tezuka. Cara, tá pior, velho. Vocês só pioram, velho. Tô gostando desse novo set de jagunços puxando pro pilha de bicho. Tô gostando. Então sai daí que já vamos falar dos 4 primeiros volumes desse mangá extraordinário. Em 1952, Osamu Tezuka criou o garoto robô Tetsuo Atom, ou Astro Boy, como ficou conhecido no Ocidente. Na série original, Tezuka estabeleceu que Atom foi criado em abril de 2003, mesmo período que Urasawa, junto com seu mais antigo colaborador, Takashi Nagasaki, propôs a publicação de Pluto, uma releitura do arco O Maior Robô da Terra, publicada em 2 edições em 1951. Vamos começar o papo. Fala um pouquinho pra gente qual a importância do Tezuka pra indústria dos animes e mangás do Japão, Senna. Tem muita gente que fala que o Osamu Tezuka criou o mangá, né? Isso não é verdade, já tinha mangá e tal, não sei o quê. O que ele criou, o que ele estabeleceu foi uma forma diferente de fazer mangá, com mais humor, com traços mais simples. meio que o que o Bruce Timm fez com a animação, sabe? De desenhar personagens mais simples, mais fáceis de desenhar. Ele aplicou isso no mangá. Só uma coisa que não é Tetsuya Atomo. É Tetsuan Atomo o nome do Astro Boy, né? É, Tetsu vem de ferro e o An vem de braço. Então seria tipo o Atomo, o braço de ferro. Ele também é um cara que ele criou um negócio... Não sei se vocês já perceberam que no mangá, às vezes... Por exemplo, você pega o Masami Kurumada, o criador dos Cavaleiros, né? Todas as obras dele, o personagem principal parece o Seiya. É, isso eles chamam de Star System, o sistema de estrelas, onde não é que todos são tipo iguais, é como se o mesmo ator fizesse o Seiya, fizesse o Teppei do outro mangá dele, do BTX e tal. O Osamu Tezuka foi o criador disso. Por exemplo, você pega o Astro Boy, ele é igualzinho o Pinóquio do Osamu Tezuka, é como se fosse o mesmo ator, né? O Ochano Mizu, que é o cientista, ele tá no Metrópolis também, né? E isso muitos mangakas usam hoje em dia, tipo o pessoal da Clamp. E assim, ele não só pro mangá e pro anime, até pro Tokusatsu também, por exemplo. Aquele Magma Taishi é criação dele também. É, pra videogames também, por exemplo. O Mega Man é praticamente uma cópia do Astro Boy, que ele também é um robô que sente empatia pelos outros e tal. Você acha que o Astro Boy é a maior criação do Tezuka ou Regi? Ah, eu acho que sim. Acho que sim. É o Mickey dele, né? Assim, a gente sabe que o Tezuka tem uma inspiração. Ele gosta demais das criações da Disney, do Walt Disney. Eu acho o Astro Boy até, assim, a posição das orelhinhas e as duas anteninhas, assim, o cabelinho do Astro Boy, eu acho similar ao Mickey, assim. Claro, ele criou muita coisa, né? Assim, a gente teve... Aqui eu lembro que chamava Princesa e o Cavaleiro. Eu não sei... Qual que é o nome original, Senna? Você sabe? É a Princesa do Rubi, se não me engano. É Rubi no Kenshi, um negócio assim. Aqui, pelo menos, nos anos 80, assim, acho que foi um pouco mais popular, assim, né? O problema é que, assim, todas as criações deles são marcantes, né? Mas acho que, sem dúvida, o Astro Boy é a mais, assim, emblemática, que você associa imediatamente ao Tezuka, né? Engraçado, eu tava falando essa semana, acho que no Twitter também, que eu, durante muito tempo, cara, muito tempo, eu falava que eu assisti Astro Boy quando era criança e eu tinha assistido aquele outro, aquela variação que foi o próprio Tezuka que fez lá, o Jeter Boy. Qual que é o nome? Você sabe qual que eu tô falando, Senna? O Menino Bionic, você tá falando? Isso, que ele tem. Acho que é Jeter Mars em japonês. Isso, Jeter Mars, isso mesmo. Né? Ele tinha uma capinha nas costas, assim, ele tinha o mesmo cabelinho, assim, pontudo do Astro Boy, só que ele acompanhava com umas orelhinhas, assim, né? Eu comentei isso também. É tipo quando o Jack Kirby fez o Fighting America, né? Que não podia trabalhar com Capitão América, que foi criação dele, né? Ele foi e criou o Fighting America, que era a mesma coisa, né? Assim, então durante muito tempo eu assisti, eu tenho vívido na memória, assim, algumas cenas do anime que passava, acho que passava na Record, bem há muito tempo, né? Acho que o Naranjo até falou que tudo isso daí se perdeu, as dublagens, perdeu tudo. Com o incêndio que teve na Record aqui nos anos 80, né? Então, quer dizer, a gente tem muito pouco de acervo disso daí, cara. Mas minha lembrança, a princípio, era dessa versão, essa variação do Astro Boy, vamos falar assim. E o Naoki Urasawa, Adão? Ele é um autor à altura para lutar, entre aspas, contra o Tezuka numa obra? Que vale lembrar que o subtítulo de Pluto é... Naoki Urasawa versus Osamu Tezuka, né? Não, eu acho difícil mensurar dessa forma por causa do tamanho que tem o Tezuka, né? Por toda a relevância, a importância que ele teve para a indústria, do que ele criou, de como se divide, né? Você pode dizer, o mangá se divide o que tinha antes dele, que ninguém conhece, né? E o que veio depois dele, né? O nosso conhecimento mesmo, né? De boa parte de uma geração mais velha, é de coisa, de trabalho dele, de anime dele que chegou aqui. Uma parte depois já veio com os Cavaleiros do Zodíaco, né? E outra parte surgiu posteriormente quando a coisa toda explodiu. Então, nesse sentido, é difícil fazer essa medição, né? Mas se tivesse alguém para fazer isso à altura, com certeza seria o Urasawa, né? Porque o cara é simplesmente um gênio. Não tem como defini-lo de uma forma diferente disso, né? Ele também é um cara que, de certa forma, quando apareceu, fez seu estrago na indústria, né? Um cara que elevou a outro patamar a obra dele, não só no Japão, mas fora dela também, né? Todo o conhecimento de tudo que ele já publicou fora do Japão. Eu sou muito fã. Cara, é impressionante como tudo que ele faz é muito bom. Ele tem umas coisas que pelo menos aconteceu no Pluto, mas aconteceu mais no Twin Century Boys, né? Que ele tem aquele mistério gigantesco que ele já revela ali na metade do caminho e você fica, puta que pariu, e agora? Enquanto ele revela aquele mistério inicial, ele já insere uns outros 3-4 que são ainda mais foda que aquele primeiro. E você fica sempre meio agoniado, né? Ele tem essa veia pra escrever thriller, mistério e ficção científica, que é uma coisa assim absurda que você vai se consumindo. Tanto que quando eu peguei Pluto pra ler, eu não conseguia largar esta porra. Você lê assim numa velocidade é incrível, né? Ele tem essa arte muito dinâmica também, uma arte muito boa, de ação dinâmica, os diálogos dele são fantásticos, assim, ele não tem firula em diálogo, não é aquele diálogo chato, vai na veia. E tem uma coisa nele que eu adoro, é que ele tem capacidade única, pelo menos pra mim é única, de tirar o foco completamente do protagonista. Ele aperta o protagonista pra você ali nos 3-4 primeiras histórias, depois ele esquece esse cara, vai pra o outro lado do negócio, insere uns coadjuvantes que são tão interessantes quanto o protagonista, e você simplesmente fica encantado por aquilo tudo. Você esquece o protagonista, assim, tanto no Pluto como no Century Boss, como no Monstro, ele aprende o protagonista muito bom. Tudo que ele coloca ali de elemento que ele vai inserindo, vai lhe conquistando e você vai querendo ler aquele negócio até o fim. Então, eu não sei se chega a, como falei, mensurar dessa forma, mas se tivesse alguém, com certeza seria ele. Eu gosto muito dessa questão do mistério que ele vai colocando. O próprio Pluto, cada hora tem um mistério diferente, né? Tá caminhando pra um lado, por exemplo, pra você tentar descobrir meio o que é o Pluto, aí os caras colocam, ah, tem esse personagem aqui que pode ter acontecido isso com a memória dele, né? Eu gosto mais dessa ver do mistério. E a arte dele, né? A gente, por exemplo, no Pluto, a relação da arte dele parte do Tezuka, eu acho muito interessante. Por exemplo, você pega o Astro Boy, ele é um menino comum, mas você pode perceber que o cabelinho dele tem a elevação pro lado, assim, pro outro, igualzinho o Astro Boy tem também, né? Quando aparece o Professor Tenma, ele tem meio que o... Porque a arte dele não é uma arte tão caricata quanto a do Tezuka, uma arte mais... Mas não sei se seria certo falar mais próxima do real, assim, mas o Professor Tenma tem um nariz... Parece o nariz do que o Tezuka desenha também. Todos os outros robôs estão bem caracterizados. Eu acho que no North 2 ele só tirou o bigode que ele tem originalmente, assim. Eu acho ele sensacional. Queria saber a opinião de vocês, assim. Não do especial... Assim, o cara que manja de mangá, que lê regularmente e tudo. Eu acho que não. Acho que dá o crédito devido ao Urasawa. Mas eu digo o leigo, assim, que leu alguma coisa antes. Eu acho que eles até, assim, eles reconhecem o Tezuka, claro. Não dá pra deixar de reconhecer, né? Mas na sequência, assim, se fala assim, ó, mais conhecido, mais notório... Eu acho que tem gente que fala mais do Katsuhiro Otomo do que do Urasawa, por exemplo. Vocês não acham isso, cara? E não, eu particularmente acho que totalmente injusto, cara. Por mais que eu goste do trabalho do Katsuhiro Otomo, né? O cara do Akira, mas, pô, meu, o Urasawa, ele é fantástico. É porque o Akira saiu do controle também, né? Porque, por exemplo, a gente fala do Katsuhiro Otomo. Aí você fala do Akira. Mas quantas pessoas assistiram Steam Boy, por exemplo, né? Uhum. Eu acho que fica nisso daí, né? Você fica muito preso ao Akira, que é uma coisa foda. E, na minha opinião, eu ainda prefiro o filme ao mangá. O mangá eu acho as coisas muito chatinhas ali no miolo, bem arrastado. Coisa que o Urasawa não tem isso, né? O Urasawa também se destaca por isso, né? Em vez de fazer uma série de 400 anos com 1 milhão de volumes, ele se concentra ali em uma coisa menor, né? Dos seus 8, 10 a 15, 20 volumes e resolve tudo dali. É melhor você acompanhar isso, né? Que fica muito mais conciso aquele universo e dá a oportunidade de criar uma outra história melhor depois. Então, ele tá sempre variando. Em vez de ficar numa história única, né? Fazendo sempre aquilo dali durante 20 milhões de anos, ele tá construindo várias histórias e conclui aquela e passa pra outra, né? Mas o Katsuhiro Otomo ficou nisso, né? Ficou preso ao Akira. Eu não conheço mais nada. Fora o Akira e o Steam Boy, não conheço mais porra nenhuma dele, né? E já que falaram da arte, Vitor, fala um pouquinho também da arte do Urasawa, essa arte mais realista que ele utiliza aqui em Pluto. Eu li todo o Monster, li o 20th Century Boy até a parte que dá uma virada na história. Aí parei pra deixar acabar o mangá, quero pegar e ler tudo de uma vez só. Eu gosto muito da arte dele. Eu Tem alguns mangás que eu gosto de ler, não sou leitor de mangá voraz, assim, mas tem muitos mangás que eu gosto de ler, e um problema que eu tenho sempre é a questão de ter mangakas que eu não consigo entender o que tá acontecendo na cena, é páginas e páginas de ação, eu não sei quem tá batendo em quem tá apanhando, quem tá gritando, o que é uma onomatopeia, o que é um grito de guerra, tem alguns mangás que eu tenho essa dificuldade, e com Urasawa não tem, eu acho que é perfeito o storytelling dele, a maneira como ele usa a arte pra narrar a história, as expressões faciais dele, como os personagens contam as histórias com o rosto, assim, que é uma coisa também um pouco mais difícil de você ver nos mangás, né? Ele foge um pouco daqueles clichês de mangás, de fazer uma caricatura, de fazer uma sombra no olho pra mostrar que o personagem tá sério, né? O próprio protagonista, o Jezit, ele é um cara caladão, ele não fala muito, mas você vê muito do que ele tá sentindo, do que tá acontecendo pelo rosto dele. Eu acho isso fantástico, assim. E até pra, só pra não ficar me repetindo no que já foi dito da arte, eu queria só destacar também o trabalho gráfico, né, dessa série. A gente sempre brinca com o tal do sommelier de lombada, mas tá muito bonita essa edição da Panini pra Pluto, sabe? Tanto a capa, essa capa que ela continua na quarta capa, e se você colocar a lombada, você vai ver que os olhos dos personagens, eles vão se alinhando, assim, sabe? Na lombada. Eu achei muito interessante. O próprio logotipo é bonito pra caramba, né? A maneira como ele usa os chifres pra fazer a letra U. Eu acho que artisticamente, assim, do ponto de vista estético, do design, é uma obra fantástica esse Pluto. A maneira como ele usa as sombras, o rachurado, a maneira como ele desenha a paisagem, a maneira como ele desenha cenas de ação. Acho ele como artista é um dos meus, como desenhista, no caso, né? É um dos meus preferidos, assim. E é engraçado falar disso, dessa parte mais realista, que numa das edições, eu não lembro se na 2 ou na 3, ele é perguntado sobre como que funciona a arte dele e tal, que ele não desenha aquela gotinha de suor quando o personagem fica nervoso, fica excitado e tal, que é bem característico dos mangás. Aí ele perguntava, não, o ser humano não acontece isso com o ser humano, então por que eu vou desenhar isso? E isso mostra o quanto que ele quer deixar o mais realista possível a arte dele, né? O Senna falou, ele não é um mangá caricato, assim, também não é uma arte hiperrealista, mas ele emula muito bem, assim, o que seria um ser humano, né? Até algumas opções que ele fez no design dos robôs, sem mudar muito o que era o original, ele fez opções, por exemplo, o Jesse tinha uma aparência mais robótica, ele dá pro Jesse de uma aparência bem humana, você até demora pra entender na primeira edição que ele é um robô. O próprio Atom, né, ele mantém aquela história do cabelinho virado, mas ele tem uma aparência de um menino normal, enquanto que o Astro Boy ele parece bem um robô vendo de longe, assim. Os robôs que usam armadura, né, ele faz questão de mostrar que eles têm um corpo humano e outro corpo que eles usam pra batalhas. Isso eu achei muito interessante. Até tem uma cena que ele mostra um robô de serviço, e eu, não, esse meu corpo eu uso pro dia a dia, que eu tô trabalhando nesse, que ele é uma máquina, assim, uma escavadeira gigante, né? Eu achei muito legal isso. Numa lista que teve na revista norte-americana Rolling Stones das 50 HQs não protagonizadas por super-heróis, Pluto foi descrito da seguinte forma, abre aspas, a obra não faz para o trabalho de Tezuka o que a versão de Jimi Hendrix para a canção All Along the Watchtower fez para a música do Bob Dylan, mas é quase isso, fecha aspas. Bom, vamos começar a falar dos volumes e descobrir se isso é verdade, né? Bom, vamos começar do começo, como diz o Matuto. No volume 1, né, num futuro não muito distante, a humanidade convive com robôs no dia a dia. Alguns modelos são meros empregados, servos, que pouco ou nada lembram um ser humano. Mas alguns robôs conseguem simular a identidade humana e por isso pode ser difícil a distinção entre um robô e um humano. E é nesse cenário futurista, aparentemente tolerante, que o oficial da Aeropal Europau é ótimo, né? E o... Tá lendo alguma coisa errada. Ó, tem que deixar isso daí, velho. Não, falou merda, foda-se. Vai ficar nesse final. Ficar. Vou repetir. É nesse cenário futurista e aparentemente tolerante que o oficial da Europol, Gesit, investiga uma série de assassinatos de figuras proeminentes da sociedade robótica, sejam eles humanos envolvidos na causa robótica ou modelos especiais de altíssimo desempenho que são considerados os maiores robôs da Terra. O primeiro robô a morrer é o Mont Blanc, nos Alpes Suíços. Ele participou de alguns conflitos, mas ele é boa praça e é adorado por todo mundo. Vale citar que agora quais são esses maiores robôs da Terra, né? Que o Urasawa coloca aqui, que vem da obra do Tezuka. Além do Mont Blanc, tem o Norte número 2, o Atom, o Brando, o Hércules, o Epsilon e o próprio Gesit, né? Então, nesse primeiro volume, vamos tentar focar no cenário que a série apresenta. Senna, fala um pouquinho do ambiente de Pluto. É uma sociedade igualitária, com coexistência pacífica entre robôs e humanos? Então, a princípio, pelo que o mangá mostra, sim, né? Porque você falou do... Você comentou dos robôs que são empregados, né? Mas eles não são, como pode dizer... O cara compra o robô pra deixar em casa trabalhando. É como se o robô tivesse um emprego mesmo. Ele sai de casa, vai lá e trabalha na casinha e volta. Tem uma personagem no primeiro volume que o Guest vai lá informar que o marido dela, que é um robô policial, acabou sendo destruído e tal. E mostra essa parte. E tem esses outros robôs, por exemplo, o Guest, ele praticamente é humano. Não dá pra você saber que ele... Só com o passar da história que você vê, né? Eles até simulam, né, comportamentos humanos. Ao longo do mangá a gente vê eles indo tomar um café, jantar, né? Coisa que ele não precisaria, né? Eu acho que até nessa cena mesmo, que ele a robô oferece um chá pra ele e fala: "Ah, eu não tomo porque pra mim não faz diferença, né? Não parece humano nem nada, né?" E eles não vão processar o chá dentro deles, também não faz diferença. O que você falou dos robôs de batalha é muito interessante. Eu acho que não é no primeiro volume, né, que aparece o Brando, mais pra frente. Ele aparece no segundo volume. Ele também, não dá pra você saber que ele é um... Que não. É muito interessante isso mesmo. Ele sai de dentro da carcaça, até acho que ele... A maneira como o Naoki Urasawa mostra, você acha que ele é humano, porque ele tem filhos e tal. Eles chamam essa... Vamos dizer assim, a versão dele mais próxima do mangá original, a armadura, e a armadura Pancration, né? É um tipo de luta que existe mesmo, é como se fosse uma luta livre, assim. Só que é mais antigo, né? O luta greco-romana, assim, né? Então... Isso. Que ele fez? Eu acho legal, assim, por exemplo, o Mont Blanc, que é o primeiro robô a morrer, ele é idêntico ao mangá original, assim, talvez um pouquinho mais sério, vamos falar, assim, porque no mangá o robô franze o nariz de ferro, assim, é o que o Urasawa não faz, cara, isso ele não faz, a gota que você falou, Marcos, isso definitivamente ele não faz, ele não transforma, de repente, o personagem que é humano numa versão pequenininha, brava ou assustada. Toda aquela linguagem que é comum no mangá, talvez assim num estilo mais shonen, alguma coisa assim, não é, Senna? O Urasawa não faz, né, cara? Mas pra remeter ao anime original, né, ao mangá original, melhor, o que ele fez? Ele criou essas armaduras, então acho que o Hércules e o Brando, eles usam essas armaduras e elas são bem parecidas com a versão original dos robôs, assim, né, cara? Eu acho muito legal isso, assim. Eu também tive, assim, a primeira vez que eu li, eu falei, pô, a sociedade é muito legal, porque o robô, ele não é um servo, ele é mais mesmo um empregado, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, com o andar da história, você vai vendo, assim, que tem rachaduras nessa sociedade, então as pessoas tratam mal o robô, as pessoas ficam cismadas quando não dá pra distinguir o robô de um humano. A pessoa sente assim, fala, pô, tá cada vez mais difícil reconhecer, né? Mas por que ela precisa reconhecer também? Então tem um preconceito velado que mais pra frente, isso nós vamos ver, vai explodir, cara. Mas eu acho assim, esse começo, a apresentação da sociedade, você vê assim, deve ser um futuro relativamente distante, você não coloca isso assim, sei lá, daqui 30 anos. Eu acho muito difícil de colocar, né? Mas não é tão distante, por exemplo, tipo Star Trek, assim, né? Que teu data, vamos falar assim, não é tão distante assim também, não. Então você vê muitas coisas, os países estão definidos, né? Ele dá um destaque maior para a Europa e Ásia, isso é legal, né? As cidades, elas são assim, bem futuristas, os carros voam. Eu acho um barato essa construção de cenário, Curaçao, assim, sensacional, cara. Para a história, principalmente porque ele não entrega tudo de uma vez, ele vai desenvolvendo e você vai se apegando, cara, porque você vai entendendo aquilo lá de forma bem linear, assim, bem legal, cara. O que eu gosto é que é um futuro bem sóbrio, né? É um futuro assim que os robôs são muito inteligentes, né? Eles são irreconhecíveis, né? Eu não sei nem porque ele não fala ciborgue, né? Robô, mas enfim, não vou entrar nesse mérito agora. Alguns são irreconhecíveis, né? Tem aquela cena lá que o Atom, né, tá voltando e o guarda manda ele voltar pela saia de humanos, né? Ele, não, eu sou um robô, né? Ou seja, os caras... Você não consegue ainda, né? Parece ser uma coisa muito nova também, essa evolução dos robôs, né? De como eles estão cada vez mais parecidos com os humanos, né? E aí, mas o que eu acho é que esse ambiente é uma coisa muito sóbria, né? Não é aquela coisa muito maluca de carro pra caralho voando, aquela loucura, né? Você apertando o botão e aparece a sua comida, né? É uma coisa bem mais sóbria nesse sentido, uma coisa que... Sabe, o que está acontecendo? Parece que os robôs evoluíram bastante, né? A inteligência artificial evoluiu bastante, mas o resto ainda está se encaminhando, né? Parece que deu um salto ali no robô e o resto está indo, né? Você não vê falar... Tudo bem, tem carro voando, mas você não vê falar em coisa interplanetária, por exemplo. Você não está... Teve uma guerra grande ali na Ásia, mas você não foi colonizar Marte, né? Sabe? Então é uma coisa muito pé no chão por aí, né? Que... Inclusive porque essa pauta foi mais motivada porque Marquito e Reginaldo assistiram aquela série lá de Inteligência Artificial do Fantástico, se empolgaram, porque isso mostra bem isso, né? O Fantástico mostra bem isso, né? Tá se desenvolvendo a Inteligência Artificial e o resto meio que tá escanteado, né? Tá, então é isso que ele quer mostrar também, né? Como os robôs estão avançando, mas ainda tá, sei lá, tendo que usar a agricultura para comer, por exemplo, sabe? Então ele consegue fazer esse balanço... De uma forma bem incrível. E, Vitor, tem um evento na história daquela sociedade que é sempre mencionado, né? Vira e mexe, ele é citado e tem bastante importância na história. Fala um pouquinho o que a gente sabe até então da 39ª Guerra da Ásia Central. Cara, essa é uma das coisas que eu mais gostei nessa história. Eu não esperava que tivesse um contexto tão abrangente, assim, que fosse falar de tanta coisa. Eu achei que seria mais uma HQ de mistério, mas o Urasawa, ele sempre dá um jeito de colocar mais, né, nas histórias dele. Eu acho até que o próprio nome já diz muito, né? 39ª Guerra da Ásia Oriental, né? Ásia Central. Ásia Central. 39ª Guerra. É. Esses caras estão dando número pras guerras, cara. Não é uma sociedade tão pacífica assim quanto parece a gente lendo o mangá a moda que vocês estavam comentando, né? Então, assim, dá a entender que é uma região da Terra que continua muito turbulenta, como é hoje em dia, né? Teve um ditador chamado Darius XIV e um cientista muito brilhante que começaram a desenvolver robôs de alto padrão nessa região da Pérsia, né? Que é um país que dominava essa região da Ásia Central. E isso acaba motivando os outros países a propor uma investigação, um grupo de cientistas chamado Grupo de Investigação Bora, isso vai ser importante para a história, para averiguar se esses robôs que estão sendo construídos não são robôs de destruição em massa. Isso já tem um paralelo aí que a gente pode explorar com a questão da guerra do Iraque, né? Que foi um evento real que aconteceu. Depois do 11 de setembro, os Estados Unidos, propuseram uma invasão do Iraque com base no pretexto de que o Iraque teria armas de destruição em massa que nunca foram encontradas, mesmo depois da invasão. No mangá, quem pressiona por uma invasão ao reino da Pérsia é justamente os Estados Unidos da Trácia, que seria um outro país também muito forte, né? Ele é sempre mencionado. E também eles falam, ó, nunca encontramos armas de destruição em massa, mas a guerra aconteceu mesmo assim. E a gente sabe que estes robôs que vão aparecendo ao longo da história, que nós citamos, eles foram convocados para lutar nessa guerra, inclusive o Mont Blanc, inclusive o próprio Atom, né? Embora ele lute com as forças de pacificação, né? Ele não vai pro front por ser um pacifista, ele ajuda na questão da reconstrução. Mas eu acho muito legal, eu quero muito que eles explorem mais no mangá, além desses quatro volumes, o que aconteceu lá na Pérsia, porque é justamente isso, é o lado B. É o outro lado da moeda, talvez até, se você quiser, o lado negro, né? O lado escuro dessa sociedade bonitinha, utópica, onde os robôs convivem com os humanos, né? Tem cenas maravilhosas, assim, de flashbacks. Tem uma que eles mostram, é o Hércules e o... Agora esqueci o outro robô que tem os filhos adotados, eu sempre esqueço o nome dele. O Brando. É, o Hércules e o Brando conversando aí. Quantos robôs você destruiu? Não, destruí tantos. E eles falam, olha, são robôs como nós, né? Quer dizer, eles sentem o peso daquilo que eles estão fazendo, né? Essa cena tem outra coisa também, porque esses robôs todos, eles têm empatia, eles sentem as coisas, né? O Mont Blanc mesmo, ele... Por isso que ele era adorado pelas pessoas, né? O Mont Blanc, ele fala, eu não lembro quantos robôs eu destruí. Mas o Brando fala, não, isso não existe para robô. O robô é lógico, eu destruí X, né? E você destruiu Y e ele destruiu Z. Você vê que o Mont Blanc tá tentando meio que apagar isso, né? E ao longo da história você vê que os outros robôs estão, de certa forma, tentando lidar com o trauma disso, né? O próprio North Chul, que é o primeiro que tem o seu arco contado, que eu acho fantástico, aquele arco dele, é como o Anderson falou no começo, né? O Urasawa tem isso de que ele esquece o protagonista, ele te conta uma outra história, você pode até achar meio chato, assim, puxa vida, mas desviou da história, mas você acaba ficando envolvido por toda aquela trama paralela, né? Eu acho muito legal eles mostrando o North Chul, ele quer ser um pacifista, né? Ele não quer mais guerrear. Ele era um dos robôs mais poderosos que lutaram e depois da guerra ele jurou, não, agora eu não quero mais fazer guerra. Eu acho muito legal. Essa questão da empatia, nossa, minha cabeça dá voltas, assim, um robô com empatia, né? Parece uma coisa tão explorada na ficção científica depois do Asimov, né? Mas eu acho que ainda tem muita coisa pra gente conversar nesse terreno, assim, eu acho muito legal. É, dos sete robôs que ele apresenta como os maiores da Terra, só um se recusou a participar, né? Que é o Epsilon, que até então não foi mostrado. Ele vai ser mostrado um pouquinho mais na frente na história, nos volumes mais à frente, aí a gente vai falar dele melhor um pouquinho depois. Então, além do Mont Blanc, aparecem mais dois robôs de destaque nesse volume. É o Brawl 1589 e o Norte número 2. Fala um pouquinho sobre eles. O Brawl, ele aparece assim como um dos robôs mais interessantes até agora, por uma questão muito simples, né? Ele é absurdamente sarcástico e, sabe, cruel, né? Nas suas palavras, né? Ele tá ali, tá tudo desmontado, ele tá preso, né, numa instalação lá, só que ele não pode se mexer muito, porque tá todo desmontado, assim, a parte física dele, mas ele está, todo o seu software tá funcionando ainda, né, então ele tá ali todo quebrado, olho caindo assim fora, uma coisa bem grotesca, né, uma coisa bem ferro velho mesmo, mas ele sabe da sua força, do que ele fez, né, porque ele aparece como o primeiro robô a assassinar um humano, né, deliberadamente, né, ele fez isso conscientemente, e aí ele tem todo esse tom, né, de, sabe, de deboche mesmo, sabe? Daquele lunático, daquele serial killer, né, que matou um bocado de gente, sabe o que fez, mas acha tudo aquilo engraçado, sabe, que ele não tem arrependimento nenhum, então ele usa muito bem essa faceta, né, explora muito bem essa faceta dele, né? Como ele fica sempre tirando onda, tá bem sarcástico, né, ele, o diálogo, os dois diálogos que ele tem com esse item são muito bons nesse sentido, né? Como ele fica provocando ele, né? Tentando saber o que ele vai falar. E então, só que apareceu pouco aí, né? Então eu acho que ainda vai vir mais dele por aí e o negócio não vai ser bom, muito bom. Já o North 2, né? Ele é uma daquelas coisas que eu falei que o Urasawa faz, ele dá uma quebrada assim na narrativa dele, na história dele, dá uma rasteira, tira todo mundo que ele apresentou até agora. Nos 3, 4 primeiros capítulos da história, todo aquele povo some, desaparece, e ele apresenta esse robô, né, o North número 2, com seu novo patrão, né? Ele se transformou num robô doméstico, né, que faz tarefas domésticas, né? Ele cozinha, limpa e tal, só que ele era um robô de guerra, gigantesco, bem alto, né, com 6 braços, violentíssimo assim, todo armado até os dentes, e ele usa uma capa imensa da cabeça pra baixo, justamente pra esconder essa parte bélica dele, né? Pra ninguém se assustar com o seu visual, porque ele é um robô feito pra assustar também, né? Assustar mostrando seu poder de destruição, né? E aí a história se passa ali na Escócia. Ele já lutou muito na guerra, ele matou muito robô, fez muita destruição, e ele agora tá tipo estilo Rambo, sabe? Rambo 1, aquele negócio que você volta da guerra e tá refletindo sobre aquilo. E tudo que ele quer é apenas aprender a tocar piano, né? Com um senhor lá que toca piano muito bem, só que é cego, mora sozinho, é muito rico, né? Um compositor famoso e tal. E aí tem toda uma discussão sobre o passado desse senhor, ele tem alguns pesadelos, e aí são três partes, sabe? São três partes que ele... desse conto, e aí ele vai em busca do passado desse seu senhor lá, né, desse seu patrão, que sempre trata ele muito mal, diz que a comida tá ruim, que o café tá ruim, que ele não sabe tocar, que ele não pode aprender a tocar porque ele é um robô, então ele vai aprender a tocar de forma mecânica, não vai tirar toda aquela beleza da canção e tal. E aí o robô vai em busca do passado desse cara e conta uma história pra ele sobre sua mãe, que ele fica sem saber, né, se é verdade ou não. E depois tem um final bem trágico, ao mesmo tempo bonito, sabe? É uma coisa que aparentemente, sabe, não tem nada a ver com o que estava aparecendo até então. É só um detalhe, um conto dentro daquele universo, mas que é absurdamente foda, assim. É uma das coisas mais bonitas que eu já li em muito tempo. Duas coisas, assim, só. Primeiro, assim, que eu também não botei muita fé naquela história do robô. Acho que ele convenceu o compositor só pra ele... O compositor tava tendo um bloqueio criativo, né? Aí ele contou aquela história da mãe. Eu também tive essa impressão, assim, que foi mais pra convencer, pra suavizar, assim, o passado do compositor, né? E depois que, se eu fosse ele, cara, se eu fosse esse robô, eu ia fazer a promessa de não matar mais ninguém, cara, depois de matar o compositor, assim, né, meu? Porque o velho, cara, é muito chato com ele, meu, muito chato. Faz um chá, ah, o chá tá ruim, joga fora essa bosta, arruma minha cama, ah, não mexe no meu piano, o robô não serve pra nada. É assim, se até agora a gente tava falando que era uma sociedade, assim, equilibrada, você acabou de ver, assim, uma coisa que quebra tudo, porque é um cara, ele é amargurado, claro, ele é cego, ele tem, assim, ainda mais, né, ele é cego desde a infância, a mãe dele mandou ele embora por causa disso, assim, né, depois o robô fala que foi pra tratar dele, mas pareceu meio caô, assim, né, mas mesmo assim, cara, você não pode tratar, vamos dizer assim, você vai falar uma pessoa, mas o robô é uma criatura sapiente, né? Ela tem consciência, ele é uma pessoa, né? Desse jeito. Então, assim, cara, eu acho assim, se o que a gente tinha certeza que era uma sociedade legal, tudo, teve guerra, tudo, mas tava se consertando, agora acaba tudo, essa sua, vamos dizer assim, essa sua primeira impressão, cara, porque você vê um cara sendo escroto até o momento que ele deixa de ser, eles até se aproximam, né? Mas aí vem o Pluto, né? Ele vem na forma de um tornado, tudo, e mata esse Norte 2, né? Despedaça ele, né? Acho que aparece uma vez só, ele sem a capa, né? Ele tem seis braços. É muito legal, cara, o visual dele, assim, porque ele é todo contido durante esse mini arco de história, e a hora que ele mostra a capa, ele tem seis braços. Ele podia ter matado o velho de tudo quanto é jeito, né? Podia ter falado, o que você quer escolher agora? Tem uma parafusadeira, tem uma serra elétrica, posso matar de tudo quanto é jeito. Mas ele era contido, até legal, é poético, né? Você vê ele falar que quer aprender a tocar, puta, cara, é boa demais essa história mesmo. Ah, sobre essa história, eu não consegui achar que era mentira, cara. Engraçado. Porque pra mim o Norte 2, ele se viu no velhinho, porque os dois tem até um paralelo que os dois meio que tem pesadelos. O velhinho fica lembrando até da música, né, que ele escutava quando ele era criança e tal, não sei o que, que é a história que ele conta. E o Norte 2 tem pesadelos, né? Quando ele tá carregando, ele fica meio que agonizando, lembrando da guerra. O velhinho fica cutucando ele toda hora, né? Ah, quantos você matou? Fala aí pra gente. Mas viu, Senna, você não pensou isso porque você é gente boa, cara. Você pode ver que as pessoas que pensaram isso aqui na gravação, meu, não são os melhores, assim, exemplo, né? Então achou que ele tava mentindo. Eu já tava imaginando formas do robô usar o braço no ceguinho, assim. Caraca! Não são pessoas boas que pensam assim, cara. É só você, assim, cara, que é gente boa. Outra coisa legal de falar é que a ordem que os robôs são destruídos é igual do desenho, do mangá. Ah, isso é interessante. Você acha que teve uma... Você que leu uma parte, pelo menos, você acha que teve aqui meio que um crossover com a outra obra do Urasawa, ou Vitor, que esse médico clandestino que tratou a enfermidade do compositor lá é o mesmo cara lá do Monster? Cara, acho que tem tudo a ver, né? O Urasawa, ele gosta de se autorreferenciar e o próprio protagonista, esse o médico do Monster, ele é o Dr. Tema também, né? Que é o mesmo nome de um personagem que vai aparecer em Pluto, que é do Osamu Tezuka também. É possível que tenha sido assim, uma autorreferência. Não sei, na cronologia, eu acho que Pluto é posterior a Monster, né? Aqui saiu o Monster antes, mas tinha um acordo que poderia... Que o Urasawa só aceita publicar 20th Century Boys se publicar Monster também, né? Se não publicar, ele não aceita. Tem uma história assim. É uma historinha que ela é fechadinha, né? Ela, né? Toda essa história do North Chu com o compositor é tudo bem fechado, assim. Funciona sozinho. Os próprios outros robôs, quando se encontram, eles muito pouco falam do North Chu, né? Dá a entender que ele era um robô mais solitário, assim. Eles falam mais do Mont Blanc. Mas eu gosto muito, assim. Foi o que me pegou nesse mangá. Esse desvio da história foi o que me prendeu, assim, sabe? Bom, seguindo, chegando já no volume 2, o Guest parte para avisar os outros robôs da ameaça, né? E por isso ele acaba se encontrando com o Atom no Japão e aparece também o Brando, né? Que é ele hoje é um robô de luta livre da Turquia. E nessa edição há uma troca de chips, né? De memória. Uma prática que a gente já viu lá no primeiro volume, e esse parece ser um recurso do agrado do Urasawa, né? Alguém lembra de outra dessas passagens durante a história relevante? Quando ele troca de... Mas é mais pra frente. Ele chega a trocar de memória com o Brawl, né? Porque ele tá naquela dúvida se a memória dele... Que é outro dos mistérios que vai ser colocado depois, né? Se a memória dele foi apagada ou não, porque ele não lembra de algumas coisas. E tem algumas outras evidências que aparecem depois que a gente imagina que a memória dele foi alterada de alguma forma, né? Ele não usa a memória do Brawl na primeira edição? Não, na primeira o Brawl oferece, ele não, obrigado, eu decidi esperar. Eu decidi esperar, é ótimo. Eu tinha achado que ele tinha usado sim, cara. Não, na verdade é porque assim, o Brawl oferece deles trocarem memórias, aí ele não aceita de primeiro. Aí depois, quando ele começa a ter essas dúvidas, ele vai lá e decide trocar com ele. Ah, é verdade, sim. Isso é a coisa mais Philip K. Dick que tem na série, né? Esse negócio de troca de memória. Isso do... Tanto do North 2 ou principalmente do Gay City, ter sonhos. Se a memória dele foi apagada. Cara, isso é muito foda, assim. É absurdamente foda, porque é muito de todo aquele debate dos romances do Philip K. Dick, né? Se a memória sua é real ou não, se isso foi implantada, se você apagaram sua memória, da sua consciência, né? Se isso é real ou não, sabe? Então, só o fato do robô estar sonhando, isso já é uma coisa tão, tão absurdamente fantástica dentro da própria história, que é uma das coisas que mais me encantam até aqui, até o volume 4 de Pluto, sabe? Toda essa discussão em cima dele. Será que eles apagaram ou não? Será que eles implantaram alguma coisa? Que sonho é esse que eu não lembro? E toda a parte também da troca, né? A troca que ele faz com o Atom, né? O Atom falar: ah, não, se preocupa que eu não vou ver tudo, né? E aí o Atom pede licença e vai chorar no banheiro. Pô, aquilo é muito foda, até doido. E, Dão, qual o mistério em relação à memória do Guest? O que, que você acha que vai revelar agora? Não, esse é um dos meus principais interesses, né? Desse plot da memória dele, do que foi feito, ou do que não foi feito, ou do que aconteceu. E a questão do Bora, né? Qual a função final lá do Bora, o que aconteceu lá na guerra com esse grupo. Porque você pensa, porra, mandaram um grupo lá pra investigar se tinha arma de destruição em massa pra matar robô, não sei o que lá. Mas é um grupo de um cara de nerd da porra, é um professor lá, coroa, o outro é um cientista, sabe? Não tem nenhum soldado fuderoso nesse meio até agora, né? Tirando os robôs que foram com eles, né? Então, sabe, qual é a final que tá por trás desse grupo? Mas esse lance da memória, pra mim, é isso que eu falei. Interessa mais saber o que tá acontecendo com essa memória dele, que foi modificado, né? Porque pouco também se comentou sobre a função do que aconteceu na guerra, na perspectiva deles, né? Sobretudo do Guest, né? O que é que ele foi fazer lá, o que é que ele viu lá, o que é que ele deixou de ver. Então, como essas memórias estão aí são manipulados, né? Porque tem, é esse o debate foda desse mangá, né? Porque ele não vai esquecer. Ele não tem como ele esquecer. Ele tá gravado na cabeça dele, sabe? Então, o que é que vai ser daí feito? Então, é óbvio que tem que, pra ele esquecer, tem que ser manipulado. Ele pode esquecer, né? Ele tem essa opção dele apagar, né? Não é que ele esquece. Ele retira um pedaço dessa lembrança do chip dele e joga na lixeira, né? Tem uma lixeira, que isso é foda, né? E depois, ele tem que apagar a lixeira. Então, ele tira um pedaço, joga na lixeira, depois vai lá e recupera e acessa aquilo, né? Então, como isso tá sendo feito, né? E também, principalmente, qual o interesse daqueles caras mais acima, o professor Hoffman, que querem que essa modificação na cabeça dele, né? E aí que entra toda a conversa do Roosevelt, né? O que é que vai ser feito dele e do Darius IV, né? Daquela investigação que ele tem com o Adolf, né? Porque ele sai de toda essa a gente nem falou, né? Dos assassinatos dos caras lá, que é como começa a história, né? O plot inicial da história, que é o assassinato daquele monte de gente lá, que ninguém sabe quais são as evidências, né? Desconfia-se que foram robôs e tal, porque os caras aparecem com um galho na cabeça e tal, e toda essa discussão é daí que a história se encaminha por aí, né? E isso não foi resolvido ainda. Só que o Gacy era o cara que tava investigando isso, ele saiu pra proteger o Adolf, né? Isso também que é foda do Urasawa, né? Como ele vai jogando um bocado de história solta, depois ele vai amarrando tudo de uma forma que agora tá se encaminhando todo mundo junto, né? O Adolf agora já tem uma importância maior, né? Como o Gacy entrar nisso, esqueceu-se um pouco a investigação dos caras e tal. Então, todo esse mistério aí, sabe, isso que tem que ser revelado mais pra gente saber sobre essa ideia de se apagar ou não e de se inserir coisas na memória dele, né? Qual o interesse por trás disso? Porque eu tô perdidaço, isso aí, mas tô adorando. Essa parte que me ganhou o mangá, cara. Quando o menininho vai no banheiro, assim, e tá com aquela cara de choro, aquilo lá, puta, cara, me encanta, porque ele tá sentindo, vamos dizer assim, a depressão do robô, assim, do investigador, cara. E eu lembrei também de outra passagem que também envolve memória. O Guest, ele dá a memória do robô policial que foi morto para a esposa dele. No primeiro volume ainda. Isso, para robô diarista, né? Porque o que forma a personalidade, cara, é a memória, os eventos que você passou e a forma como você encarou eles, né? Então, quer dizer, tanto é que ele oferece para pagar e ela não quer, né? Assim, então é um tema bem recorrente em Pluto, inclusive, essa questão da memória. Nós vamos ver mais para frente, mais para trás, outras vezes ele abordando a mesma questão, assim, porque é uma peça-chave e é bem interessante para a história. Tem também um negócio, você falou a questão do átomo chorar. É interessante aonde que ele coloca a memória, né? Porque, assim, todos os robôs é meio que na nuca, assim. E ele, quando ele pega a memória do Guest, ele põe no coração. Tipo, isso pra mim é pra mostrar que ele é o robô que mais sente empatia, assim, pelos outros e tal. E, assim, se eu for parar pra pensar, a evolução da inteligência artificial, o ápice, ela ser praticamente... ela ser humana, ela sentir, né? Interagir e tal. E o átomo é isso, né? Tanto que ele tá tomando um sorvete, ele não é nem pelo... Ele sente alegria não pelo gosto, mas pelo ato, né, de tomar o sorvete, de estar ali compartilhando isso com o Guest e tal. Vitor, fala um pouquinho do próximo robô que apareceu nesse volume, o Hércules. O Hércules, ele é também um robô lutador, assim como o Brandon. Eles chegaram a ser rivais nesse mundo da luta livre, mas eles têm uma amizade, né? Ele também lutou lá na 39ª Guerra. Só dá a entender que ele é um pouco mais estoico, assim, que o Brandon, né? Ele é mais durão, ele não tem tantas emoções, ele não tem muito isso de se ligar na humanidade, né? Acho que ele não aparece em nenhum momento com alguma família, alguma coisa, né? Ele existe só pra lutar mesmo. O que eu acho bacana dessa história é que quando o Brandon vai enfrentar a ameaça, que ainda não tem nome, né? Ele vai sozinho, o Hércules vai até ele. Você não pode enfrentar o cara sozinho. Não, posso, vou e tal. E em dado momento, quando ele tá prestes a lutar, ele faz um link com todos eles, né? Com o Atom, com o Gesit, com o Hércules, e pra tentar, ele sabe que ele vai perder a luta, mas ele faz essa conexão pra eles verem em tempo real o que tá acontecendo, pra tentar descobrir alguma fraqueza, alguma informação a mais sobre esse inimigo, que ele só aparece na forma de um tornado, né? Ele não tem uma aparência física que a gente conheça nesse ponto da história, né? Eu acho isso muito legal, eu acho essa passagem da conexão chegando, eles tendo que acompanhar a morte dele em tempo real ali, própria maneira como o Hércules vai se transformar um pouco graças à morte do Brandon. Depois ele fica meio obcecado, né, em pesquisar a área da batalha ali pra achar qualquer pista que ele possa, assim, né, sobre o que aconteceu com o Brandon e sobre esse inimigo, né, tipo procurando a caixa preta do Brandon. Eu acho muito bacana, assim, essa amizade que esses robôs acabam desenvolvendo na série. E o Hércules, ele faz muito esse papel depois de provocar, por exemplo, o Y, né? Quando aparece o Y, é um pacifista, ele não quer se envolver, e o Hércules é o cara que fica instigando ele. Não, você não pode se manter neutro numa hora dessas e tal. Na verdade, você tá se acovardando. Ele ainda vai aparecer, a gente não vai esgotar a participação dele nesse podcast, porque ele ainda vai ter um destaque maior pela capa, né? A gente já sabe que ele vai ter um destaque maior no número 5 do mangá, né? Mas vamos ver, tô bem curioso. A gente percebe aqui que não são só os robôs que são alvos dessa perseguição, né? Algumas figuras humanas de destaque também são atacadas, né, Senna? Vocês comentaram sobre aquela equipe que foi no... Esqueci o país que eles foram. No Império Persa, né? No Império Persa, né? Que alguns membros dessa equipe que foram lá começam a morrer, né? Que nem o Kazaki, o Lake, que é um ativista da causa robótica e tal. E o próprio, depois eles tentam matar também o Ochanomizu e o Hoffman, que é o criador do Geist. É engraçado só, eu não sei, eu não li tudo, eu não sei se vocês chegaram a ler. Acho que todo mundo aqui tá acompanhando pela Panini também, né? Sim, não, aqui não rola pirataria, mano. Eu tô acompanhando pela Panini, eu li só até o 5. Bora, originalmente, se você for pegar a obra do Tezuka, eles criam o Pluto, né? E tem um robô que é mais forte que o Pluto, que é o Bora. Eu não sei se vai ter alguma ligação com isso e tal. Tô esperando pra ver o que vai aparecer. Dizem que o Reginaldo leu tudo, mas não sei. Eu acho que ele comprou os originais japoneses. Olha os spoilers. Cara, pior é que eu comprei mesmo, cara. Que legal. Comprei mesmo. Sim, a primeira vez que eu li Urasawa, me falaram, eu comecei por Monster, né? Mas falaram, não, cara, mas o que é legal é Pluto, né? E aí me falaram que era uma versão do Astro Boy, tal, daí me deixou maluco, cara. Aí eu importei uma edição que é igualzinha a essa publicação nacional, ela é igualzinha, né? O formato, tudo igualzinho. Acho que a capa americana, a nossa tem uma textura lisa, assim, como se fosse um vernizinho, assim, e a americana, ela tem uma textura rugosa, assim, mas única diferença, cara. E aí, cara, não tem jeito. Quando você começa a ler, você lê tudo, você vai até o fim, né? Eu não lembro de muitas coisas, não lembro, assim, mas, puta, cara, a história é boa demais. Eu tinha esquecido, até foi só depois mesmo de rever também o anime, do Bora, né? Ele é aquele robô de duas cabeças, não é, Senna? Isso mesmo. Né? Então, no anime ele é um robô mais forte que o Pluto, exatamente isso daí mesmo, né, cara? Mas é assim, é bem legal que a gente fica falando, claro, é interessante, é legal falar dos robôs tudo, mas os humanos também, acho que até agora na contagem foram três robôs e acho que três humanos que já morreram, ou dois só. Não lembro. Nós estamos na segunda edição, acho que foram dois humanos já, né? Aquele Lake e o japonês lá que aparece no jardim com chifres, né? Então você vê, eu a primeira vez que eu li, vou falar com a mesma impressão, assim, você acaba achando que, assim, embora o foco esteja nos robôs, eles são mais um efeito colateral, e a vingança mesmo é contra os humanos, assim, né? Então, puta, cara, essa história é muito legal mesmo, assim. O Senna e o Regi já falaram dos professores, o Ochanomizu e o Hoffman, que eles também são alvos, né? Fala um pouquinho mais deles e do envolvimento deles com a investigação Bora, Dão. Os dois, né, eles aparecem de forma bem coadjuvante, vão sendo pinceladas algumas coisas de ambos. Hoffman, né, é o inventor dessa tal Zeronium, ou Zeronium, não sei lá como falar isso. Zeronium. Zeronium, né? Zeronium. Que é uma liga, né? Uma liga bem poderosa. E a arma uma arma de destruição, assim, que, como mostra na história, né? Consegue deixar um ser humano virar uma pasta, né? Assim, acaba com o cara de uma forma infernal. E é ele que faz a manutenção G-City, né? É ele que fica lá, é com ele que tem esse diálogo todo sobre os sonhos, né? E é ele que vai investigar, né? Porque ele cuida bem do detetive e é ele que fica sempre buscando saber o que tá acontecendo com ele, se ele tá funcionando bem, né? Porque é um robô, como fica bem claro também isso na história, é um robô que custa muito, né? Não é uma coisa barata, né? A gente vê assim na história como aparece os robôs, mas isso é uma coisa custosa, né? É um investimento muito alto, não só para fabricá-lo, como na sua manutenção, né? Então, toda essa preocupação, uma coisa bem humanista também, ele vai atrás lá de um superior seu para saber alguma coisa se foi modificado na sua estrutura interna, né? Para descobrir de onde está vindo todo esse sonho, esse pesadelo, se teve sua memória apagada, né? Porque ele descobre que passou um tempo na Espanha, foi um treinamento, foi com sua mulher, né, tal, e lá ele começou a rever as fotos e viu que tinha foto demais. É a própria esposa que fala isso, é interessante, né? Ela fala, nossa, você foi a trabalho, nós tiramos muitas fotos, né? Ele nem tava de férias e tem muita foto nossa, e ele tá desconfiado nisso, né? Como é que a gente teve tanto tempo, né, pra tirar tanta foto? Pois é, e o que fica melhor, porque ele é aquela coisa que o Sinan falou, né? Ele é um robô, né? Ele não vai esquecer, né? Não é como nós, né? Será que a gente tirou tanta foto assim mesmo? O que foi que a gente fez lá? Ele não tem como ele esquecer. Isso tá gravado nele, né? Então isso é que começa a esse outro debate, né, sobre da consciência dele, de sonho, do que foi implantado, que eu acho muito, muito massa isso também. E o Hoffman tem todo esse lado humanista, né, dele, né? De querer defendê-lo, de ajudá-lo, né? E fica nesse dilema, né? O superior fala, porra, ele é uma arma, ele é um investimento, faça seu trabalho, deixa ele funcionando. Ele não é um lápis, né, que a gente substitui. Ele é uma coisa muito cara, muito custosa e é muito importante, né? Então tem que se manter ele funcionando, ele não tem que assumir a consciência dele, manda ele pra fazer o trabalho dele, ele tem que fazer isso daqui, ponto. E o Oshinomizu, né, é o que eu achei, o Senna falou do Tena, né, do tema, mas eu achei também que o nariz do Oshinomizu é meio avantajado, né, igual lá do professor do Astro Boy, é uma coisa meio... É porque o tema quem construiu o Atom, né, o Oshinomizu, uhum, é o cara que substituiu ele no Ministério da Ciência, né, que é esse ministério que cuida dessa parte do robô. É, e aí ele também tem toda essa ligação, né, de cuidar dos robôs, de como os robôs vão interagir na sociedade, de proteção também. E ele tem ali, meio que assume ali a tarefa de cuidar do Atom, ele quase vira um pai dele, né, de cuidar, de como ele vai interagir, né, de como ele... Que ele não vá, né, salvá-lo lá na frente, numa passagem, né, quando ele... Que ele deveria ser perseguido, né, tanto os dois estão sendo perseguidos por ter feito parte desse quadro bora, né. E é eles que dão todo esse arcabouço por trás do funcionamento dos robôs, né. São eles que mexem com isso, são mentes mais avançadas do mundo nesse momento. E como eles estão, não só os constrói, mas se preocupa também com essa parte da interação, da vida deles em sociedade, né. Além dessas, de todas essas figuras, o próprio professor Hoffman encontra com também outras duas figuras bem peculiares, né, misteriosas, que é o diretor Schelling e o Dr. Roosevelt. Fala um pouco desses personagens, Vitor. Cara, não lembro. Que é essa, galera? O Roosevelt é o ursinho, né? Pois é, isso é que eu acho. Esse ursinho, cara, quando eu li, eu fiquei nervoso lendo aquilo. Me deu um cagaço da porra aquele ursinho. Ursinho que é conselheiro do presidente, né? O Schelling é o mesmo que o Hoffman vai tirar satisfação lá sobre a perda de memória do Jesse, né? Ou não é? Tô confundindo. É esse mesmo. Isso. É o mesmo, né? É, esses caras, eles aparecem rapidinho na trama, dá a entender que são eles que estão por trás do Pluto, mas assim como eles aparecem, eles somem, né? É, esse, o Roosevelt, que ele tá no corpo de um ursinho, suponho eu que seja algum robô ou alguma inteligência artificial muito poderosa, que pra ter algum tipo de controle sobre ele, eles colocaram um corpo inútil, né? De um ursinho de pelúcia, né? Pra ele só poder se comunicar, só falar, né? É, e o Schelling, ele é alguém muito importante lá dentro da Europa, né? E ele é um dos responsáveis por construir o Jesuit e dá a entender que ele é um dos responsáveis por esse sumiço de memória que o Jesuit começa a perceber, né? Não fica claro na história se ele perdeu a memória, mas tem muitos indícios que sim, né? Que alguém apagou a memória dele. E aí, cara, que me deixou com uma pulga atrás da orelha, eu não li o original, nem o original, nem a continuação do mangá até agora, né? Mas me deixou com uma pulga atrás da orelha. Será que o Jesuit não é também esse antagonista? A gente sabe que vai aparecer um outro robô chamado Pluto na história, porque ele aparece nesses quatro volumes, né? É, mas será que o Jesuit também não não fez alguma coisa, não era uma primeira tentativa de criar uma inteligência artificial superior nos moldes do que o tema fala lá no final do quarto volume, né? Do que precisa para criar uma inteligência artificial superior. E aí, como eles veem que não dá certo, acabam apagando a memória dele. Eu ainda tô muito, muito curioso, assim, até pela escolha do Jesse como protagonista no mangá, é para saber o que aconteceu no passado dele, né? Mas a gente não sabe muito sobre esses dois caras. Dá a entender que eles estão por trás de toda a conspiração contra os robôs, né? Tem uma outra galera que tá por trás da conspiração contra os humanos também, né? Então, não sei, neste momento da história a gente só sabe isso. Tem um ursinho falante e ele tá planejando alguma coisa muito sinistra. Cara, assim, só de curiosidade, o nome Roosevelt, eu acho que é uma referência, né? Aquele presidente, né? O Theodore. Isso, porque Teddy Bear, né? Que você costuma chamar o ursinho... O brinquedo de criança, né? Aquele ursinho fofinho de criança. Então, ele não é só o Dr. Roosevelt. É doutor ou professor, não lembro. Né? Também tem uma referência brincando com ele ser um ursinho. É um ursinho sinistro, né, cara? Toda hora que ele aparece, ele é colocado de forma sinistra. Se ele tá numa sala vazia, em cima de um banquinho, né? Planejando maldade, né, meu? Não tem outra coisa pra falar dele, assim. Pra deixar pior, só faltava, tipo, ter um botão no lugar de um dos olhos ou um bordado em forma de X, alguma coisa assim, né? Bom, a gente já chegou aqui no volume 3 e esse volume começa com a aparição da Uran, que é a irmã do Atom, né? Mas isso não nos deixa esquecer que só restam 4 dos 7 robôs mais poderosos. 2 estão na Europa e 2 estão no Pacífico. Os da Europa são o Gesit e o Hércules. No Pacífico, um deles é o Atom. Senna, fala do último desses 7 robôs extraordinários que são apresentados no mangá, o Epsilon. Então, o Epsilon, ele, como a gente já falou, ele é um robô pacifista, né? E assim como, bem similar ao Brando, o Brando tinha filhos que ele adotou, o Epsilon, ele cuida de vários órfãos, tipo, de guerra, de um monte de coisa e tal. Por isso que ele não quer se envolver na guerra, porque... Se o Pluto destruir ele, quem vai cuidar dessas crianças? Mas até aí eu acho que não fala muito dele, não revela muita coisa dele. É, só a única coisa que é falada até então é que ele manipula fótons, né? E ele se recusou a lutar na guerra. E isso causa até uma certa intriga com os outros robôs, né? Porque ficam acusando ele de covardia e tal, que ele foi criado para aquilo e ele se recusou a participar, mas até então ele é uma figura bastante misteriosa, né? Ah, e ele voa também, né? Ele é o único que voa? O Atom também, né? O Atom também voa. Os outros precisam da armadura, né? Não, é só dizer que ele é bonitão também. a fonte de energia dele é o sol. Ele se alimenta com o sol. Tanto que no desenho original, no mangá, o Pluto vai enfrentar ele num dia de chuva. E fala, não dá pra enfrentar você no sol. É, esperto. Olha aí. Podia ser de noite também, né? Ele parece ser poderoso pra caramba, né? Porque, assim, ele derruba o Hércules, né? O Hércules tá testando a armadura de combate, né? Diferente do Brando, ele não usa a armadura da luta livre, né? Vamos dizer, uma armadura esportiva, ele utiliza de combate, que ele fala que é muito mais poderosa, né? E aí o Epsilon derruba ele de cara, né? Assim, então ele é um misteriosão, assim, ele é realmente assim, existe, né, esse arquétipo no mangá do personagem misterioso, que é meio à parte, assim, mas é uma força a ser considerada. Por enquanto ele é só isso, cara. No final do quarto volume eles mencionam que ele é o robô mais poderoso que sobrou, né? Ele era o mais poderoso de todos, a energia dele nunca tinha sido medida, né? O quão poderoso ele seria. Nesse terceiro volume, o Urasawa apresenta um novo plot também, né? Que é a KR. Fala um pouquinho desse grupo, Dão. Pois é, a KR surge de uma coisa que eu sempre costumo sentir falta em boa parte desses trabalhos que lidam com robô, né? Sempre tem aquele tudo o preconceito, aquela, toda aquela discussão, não, vocês não podem, vocês são muito avançados, podem fazer várias tarefas ao mesmo tempo, cálculos matemáticos complexos, mas não podem amar, né? O outro é aquela discussão pura e simples do ódio puro, né? Do mesmo do racismo. Como acontece entre os humanos, de racismo, de homofobia, de machismo. Então, acontece também com os robôs, e aí surge uma organização que vai se configurar em cima disso, né? Que vai atuar em cima disso, no preconceito puro e simples contra as máquinas. Só pela própria existência, né? Como acontece com racismo, com machismo, com homofobia, né? Você não tem. Não existe uma explicação lógica por trás disso. E o Urasawa consegue mostrar isso bem, né? Sem ficar uma coisa panfletária, né? Sem ficar uma coisa chata, né? Uma coisa que se encaixa muito bem, sabe? É isso também que é uma coisa muito foda desse autor, né? Como ele consegue lidar com essas coisas humanas de uma forma muito simples, né? E muito verdadeira, né? Muito transparente, né? E tudo que ele tá mostrando aí dessa KR é uma coisa muito mais crível possível, né? Dentro desse futuro, que já é um futuro crível, tem essa entidade que atua dessa forma, querendo destruir os robôs porque são máquinas, né? Por não querer eles por ali e tal. Então ele consegue transformar isso tudo, buscando como arcabouço histórico, né? Por trás a Ku Klux Klan, né? Lá dos Estados Unidos do século XIX, que existe até hoje, né? Que era contra os negros nos Estados Unidos, né? Pela vestimenta, pela forma de ter um líder, pela forma como eles se apresentam, de suas reuniões, só que tudo isso mais tecnológico, né? Com as coisas mais com vídeo, com conferência, esse tipo de coisa. Então, ele consegue apresentar bem isso sem se tornar caricato. Ele não diz pra você que isso aqui é o inimigo, né? Cabe a você decidir ou não. Ele não apresenta isso como mal, né? O mal tá ali pelo outro plot que ele aparece do Adolf, né? Que foi o cara que perdeu o irmão por uma arma, aquela arma que eu falei do Zero, né? Aquela coisa lá que estraçalhou o irmão dele, né? Então, ele se filia a essa, entra nessa entidade, né? Tal, porque percebeu que o seu irmão foi morto por um robô. Então, sabe, ele não joga pra você isso aqui, ó, esse aqui são os inimigos da história, né? Não tem isso pra você. Acaba você decidir ou não a partir daí do que você tá lendo, né? Mas é muito bem crível, sabe? Não é uma coisa, sabe, ele não tá ali jogando na sua cara isso daí. Então, ele constrói isso muito bem, né? Em uma organização poderosa, né? Que faz o que essas organizações fazem, né? Vai usar manipulação de informação, né? Manipulação da sociedade, né? Mentir, né? Jogar algumas informações contrárias para que a população se volte contra os robôs, né? Essa é a forma de atuação mais convincente dele, né? A forma como eles agem mesmo, né? De fazer isso, de jogar ali por trás, né? Não ser uma coisa muito clara, né? Era o que eu ia falar. Talvez o Urasawa deixa isso mais crível por fazer esse paralelo com a Ku Klux Klan, né? Porque a vestimenta deles lembra muito o K no nome da organização também. E eles não trabalham só com essa contra-informação ou essas fake news para poder transformar a sociedade contra os robôs, né? Eles também agem praticamente, né? Tanto é que na história, conta a história lá do assassinato, da destruição de um juiz robô, né? Que todo mundo fala que revolucionou o mundo jurídico pelas decisões que ele tomou e tal, mas... E eles não entendem que eles estão matando alguém, porque para eles robô você não mata um robô, o robô não tem vida para ser assassinado, né? E é objetificação da figura do robô que eles colocam aqui, bem como a Ku Klux Klan fazia e faz até hoje, né? Eu acho muito interessante dessa organização que eles usam várias táticas e como a gente consegue traçar muito paralelo com a atualidade, até porque são coisas que infelizmente se repetem historicamente, né? Eles usam várias táticas, não é só assassinato, né? Eles têm uma hora que eles dizem, não, nós vamos fazer uma conspiração para desacreditar o Zegit, porque o Zegit, ele é o robô que é policial, ele é o cara que é para ser meio que um negócio de relações públicas, né? Ele é o que mostra para a humanidade que os robôs são bons, que estão aqui para nos ajudar, para nos proteger, porque os outros, cada um tem lá a sua vida, né? O Zegit, ele é o único que está sendo um serviço público, propriamente dito, né? E aí eles começam a criar toda uma conspiração para desacreditar ele, e aí você vê que tem elementos para isso, né? Então eu acho muito bacana mostrar essa organização não só como uma organização terrorista, né? Eles são influentes, eles são industriais, são empresários, né? São pessoas influentes na sociedade que estão usando do seu poder para atacar os robôs de várias formas. E uma coisa que eu gosto muito é esse arco todo do Adolf, que ele é um cara que tem motivo para odiar os robôs, né? Ele acaba descobrindo durante a história que o irmão dele foi morto por essa arma de Zerônio, como o Dan comentou. E tem um detalhe, que essa arma de Zerônio, ela só pode ser manipulada por um robô. Então, se ele foi morto por uma arma de Zerônio, e dá a entender que teve toda uma conspiração para abafar isso, né? Ele foi morto por um robô. Só que não se tem notícias disso, né? De um humano assassinado por um robô, salvo o caso lá do Brawl, né? Então, o que aconteceu? Quem matou o irmão dele faz muito parte da história. E é muito interessante você ver ele sendo cooptado e depois manipulado e depois perseguido por essa organização AKR, né? Que mostra bem isso de que eles se usam de... Ele é um cara que tem uma posição numa empresa lá mais ou menos importante, mas ele não é tão importante assim, que ele tá sendo usado. E a hora que eles não precisam mais dele, eles começam a ameaçar mesmo ele pra fazer a vontade da organização. Então é bem bacana, você fica tenso mesmo, é aquela ideia de que é uma conspiração tão grande que você não sabe pra onde correr, não sabe quem confiar. Muito, muito legal a maneira como Urasawa vai colocando essas peças no tabuleiro, né? Ele vai te dando um pedaço da história pouco a pouco, assim, pra manter o suspense, né? Ele é um mestre do suspense, né? Todas as obras dele são de suspense. O Dão até comentou, e é verdade, ele chega uma hora lá na metade que ele entrega o mistério, ó, é isso, só que tem tanta coisa a mais que ele já colocou na história que você continua compelido, né, a leitura. Regi, tem um paralelo com a obra do Tezuka aqui, né? Com essa parte do preconceito. Até aparece, acho que não nessas quatro edições, acho que na quinta aparece um texto falando de um que o Tezuka, ele tinha um certo, assim, não é repúdio, assim, mas ele achava, sei lá, ele achava o Atom, né, o Astro Boy, meio a Ana Júlia dele, assim, entendeu? Ele cansou um pouco do personagem, assim, ele falava que era a pior coisa que ele já tinha feito, tudo, mas eu acho que parte disso se deve, assim, ao personagem ter se tornado tão popular, né, e ter, vamos dizer assim, ele ter distorcido um pouco do rumo que ele queria dar, porque quando você vê as histórias originais do Atom, né, você percebe que ele pegava nesses pontos, a parte do preconceito, a parte de você colocar mesmo a questão da o que é vida, qual que é a importância que você vai dar para uma forma de vida artificial, né? O que é consciência? Então ele já abordava isso, né? O Tezuka, ele se inspirou muito, assim, em Asimov, né? As questões do Asimov. Então, quer dizer, assim, quando começaram a usar o Astro Boy de forma de ser um porradeiro, né? Principalmente o arco que originou Pluto, né? Ele é uma história de combate, né? Ele tem um fundo por trás, assim, mas o principal é isso, era quem ia ser o maior robô do mundo, né? Que é o ponto onde ficava a amargura do Tezuka, né? Que eu acho, né, o próprio, eu acho que é na quinta edição que eles falam isso no pós-fácil, que acho que até o Urasawa tenta reconciliar isso daí, mostra talvez uma outra visão mais próxima do que o Tezuka queria fazer com essa história do Atom, né? Uma sociedade que, mesmo consertando várias coisas, ela ainda tem problema, cara. Você, né? Pode ver que essa, se você pensar, né, um grupo de pessoas que desprezam robôs, eles teriam que valorizar o ser humano. Entre os planos paralelos deles, inclui matar um próprio integrante da equipe. Quer dizer, o humano é mesquinho, cara, é maldoso por natureza, né? É uma afirmação que a gente, sabe, vive batendo mesmo. O homem é o lobo do homem, meu, assim, não tem... É difícil a gente fugir disso, cara, assim. E eu acho que assim, o Tezuka se ficou amargurado por não conseguir, por interpretarem o Astro Boy de outro jeito, né? E eu acho que agora o Urasawa, com essa história, consegue redimir, assim, de forma maravilhosa, cara. Porque ele vai na ferida e você para pra refletir. Mais pra frente tem mais plot twist a respeito disso, assim, que me pegou de surpresa, cara. Eu não esperava a virada. Eu acho muito legal isso, assim. Eu acho um diferencial dessa história, isso. E aqui nesse final, no finalzinho desse volume, desse terceiro volume, a Uran volta a aparecer e os seus poderes empáticos a levam até um robô indigente. Ele tem algumas coisas diferentes dos outros robôs. E aí aparece, a gente já tem um vislumbre do que ou quem é o Pluto. Vocês têm algum palpite do que é o Pluto? Cara, ainda não. E eu acho que essa é a graça do Urasawa, né? Ele, se eu voltar a reler, com certeza eu vou começar a pensar mais em alguns detalhes que ele foi jogando. Mas provavelmente, ou ele vai revelar na próxima edição, no quinto, acho que o Sam já leu, não sei, ou vai pro final. Mas, sabe, por enquanto não fica muito... Não fica muito claro, mas também não fica muito... Tem outros mistérios que eu já tava me importando mais do que essa do Pluto, sabe? Essa do Pluto já saiu pra mim do meu foco, sabe? Tem outras coisas aí por trás que eu tô muito mais interessado do que quem saber que é o Pluto. Do Pluto eu quero ver mais um cacete final dos robôs. Eles se quebrando de porrada, sem porra de tornado. Ninguém vê nada, né? Eu quero ver cacete com medo mesmo. Então, esse já não é mais minha preocupação. Descobrir quem é ele. Tem outras preocupações aí que a série lançou pra mim, que eu fiquei muito mais vidrado e muito mais interessado do que essa, né? Essa daí já ficou bem menor pra mim, então, sabe, não faço a menor ideia de quem seja. Cara, eu acho que assim, o final dessa terceira edição, ele dá assim só uma palhinha, assim, né? Ele não deixa claro ainda. Tem um robô careca que tá cheio de barata dentro. Cara, aquela cena dele abrindo a boca e aquele monte de barata saindo da boca dele, bicho, aquilo dá pesadelo, velho. Tem o robô indigente que a Uran, a menininha, a irmã do Atom, acha, né? Ela tem os mesmos poderes que a personagem original. Ela também tem empatia com os animais, ela consegue entender os sentimentos, assim. Essa até se estende mais. Ela consegue rastrear sofrimento, a pessoa sentindo tristeza, né? Mas o personagem original era bem parecido, assim, né? Tem umas coisas, assim, que nem acho que é no começo da terceira edição, que ela fala de um leão branco, ela tá referenciando o Kimba, né? Acho que no começo da segunda temporada, da segunda edição, tem aquele carro cachorro, né? Os dois investigadores, eles são criações originais do Tezuka. Então é pontilhado de um monte de referenciazinha ao trabalho original, cara. Mas eu acho assim que é legal que a primeira vez que eu li, eu achei pronto, o Pluto é esse cara cabeludo, aqui indigente, que faz um desenho bonito, que deve trocar de corpo com aquela coisa chifruda, tal, assim. E aparentemente não é bem assim, porque o corpo, acho que alguém falou no começo, o corpo que eles acham lá não é o corpo do Pluto, ou é o corpo de um robô operário, né? Ele é um robô escavadeira, um robô guindaste, uma coisa assim, que ele usa, é o corpo dele de passeio, vai, e alguém roubou o corpo dele pra... É o cara que tava no parque. Eu achei sensacional, aparece a escavadeira, vem cá, tipo, pegaram minha bota, né? Esse lance todo da Uran com esse indigente também é uma menção à obra do Tezuka, porque o Pluto tem essa empatia também por ela, né? Ele até acaba sequestrando ela, tal, não sei o que, mas quando ele vai lutar, ele guarda ela dentro do peitoral dele. Ele até tira ela pra fora, não, eu não posso machucá-la, tal. Eu só tenho que destruir os 7 robôs mais fortes do mundo, não sei o quê. Pra mim, pareceu que foi uma ligação com isso. Sim, é verdade. Lembra bem, sim. Né? É no anime, até que ela se disfarça de Astro Boy, né? Ela só põe uma tanguinha, assim, porque ela é igualzinha a ele, né? Então ela só põe a tanguinha, assim, é ele, é o irmão, cara, igualzinho. E aí o Pluto sequestra ela. Bem lembrado, é verdade, é uma referência, assim. Thank you. Bom, então vamos pro quarto e último volume que a gente vai abordar nesse programa. E essa é uma edição bombástica, né? Começando pela enigmática figura da capa, que nós só ficamos sabendo quem é no final da edição. Passando pelo sequestro do professor Ochonamizu e pela aparente morte do Atom, né? Que realmente aquilo me pegou de surpresa. Pra mim, o Atom seria o subprotagonista, vamos dizer assim, da série. E chegaria até o final tranquilamente. E após sofrer um colapso com a morte do Atom, o Guest cancela as férias que ele teria no Japão para proteger uma testemunha, que é o Adolf, né? Que o Dãozinho já falou um pouquinho mais cedo, que é aquele membro da KR que estava tentando matar o Guest por acreditar que ele tinha matado o seu irmão, né? E aí, nesse ponto da história e do podcast, eu queria propor uma coisa diferente para vocês. Vocês arriscam o palpite desses mistérios que foram apresentados até aqui da série? Senna, o Pluto é fruto da investigação Bora ou é uma criação do Darius 14? Pra mim, ele não é uma criação. Se bem que ele é uma criação do Abra, né? Já ficou meio que ele. Que o Abra, a gente acabou não falando dele, mas esse robô que tem um monte de. Que sai um monte de barata e tal, ele é servo desse Abra. Do professor, não é? Que ele apareceu em alguns momentos nas edições anteriores, né? Que ele até se encontra com o comissário de polícia, não é isso? Isso. Tem dois túneis pra entrar no lugar, né? Dois sensores, na verdade. Um pra humanos e um pra não humanos. E ele fala: vocês não vão conseguir distinguir o que, que eu sou, né? Porque eu perdi algumas peças, algumas partes na guerra e tal, não sei o quê. Pra mim é uma criação do Dario junto com esse Abra. Se for seguir até o que a obra do Tezuka, seria isso. Dentro dessa proposta do Marcos, eu não sei ainda, não tenho essa certeza de que o Pluto é a criação do Darius. Não sei se ele vai seguir a obra original, como o Senna falou, ou se ele vai dar algum twist aí. Eu fiquei com a impressão de que o Pluto é a criação do tema. E que o Gesit era já uma tentativa de fazer um androide como o Pluto. E nessa edição é revelado que teve uma reunião secreta, né, entre o professor Hoffman, que é o criador do Zeronium, que faz a manutenção do Gesit, né, que parece ser o mais chinelo de todos eles, mas não é. O criador do Y, que é o professor Ronald Newton Howard, que é o descobridor da energia de fótons, e o professor Tema, que é o criador do Atom, né, que era considerado um dos robôs mais poderosos e um dos grandes avanços da inteligência artificial. Em um dado momento da história, aí que a gente conhece o Tema, que é esse personagem que tá na capa do mangá, que o Urasawa teve um baita trabalho para deixar ele realista, né, porque a visão do Osama era bem caricata, né, era um cara com um topetão, assim. E aí que a gente conhece o Tema, e paralelamente a isso, a gente descobre que quando o Oshoso, como é que é o nome do que adotou o Atom? Eu não consigo lembrar o nome. É o Água de Chá. É o Água de Chá. Não, mas é isso que o nome dele significa. A tradução é essa, é? Ochonamizu. Quando o professor Ochonamizu, Água de Chá, ele vai substituir o Tema no Mistério da Ciência. Ele diz: o senhor é uma honra e tal, ele substituir, que o senhor criou o Atom. Ele diz: não, o Atom é um erro, o Atom foi um fracasso, né? Eu queria criar o maior robô do mundo, e o maior robô do mundo só vai existir o dia que a inteligência artificial sentir ódio a ponto de matar um ser humano. Então por isso que eu fiquei com essa pulga na cabeça. Será que ele conseguiu finalmente criar um robô que sinta ódio e que consiga matar, e esse robô é o Pluto, né? Talvez até ajudando lá o Darius e o Abra, né? Usando todo esse background da guerra para deixar o robô com ódio, né? Então eu fiquei com essa dúvida. E o Gesi também, ele dá uma demonstração de ódio, de raiva, assim, a ponto de quase matar o Adolf, né? Mas ele se segura. Então também fiquei, será que o Gesi já não era um protótipo do Pluto, né? Um robô que conseguisse sentir uma emoção tão extrema, e aí sim seria a maior inteligência artificial do mundo, né? Eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha, não sei se alguém fez essa interpretação também. Agora você falando, eu fiz ligação com o robô, o cara que tenta matar o Ochonamizu, ele fala, né? Então você concorda agora que os robôs podem se vingar, né? Podem sentir ódio e tal. E outra coisa que você falou do Tema, né? O Temer, ele pegou a pesquisa dos dois caras e não deu a pesquisa dele, né? Ele pegou a energia de fótons, o zerônio e saiu fora, né? Não quis compartilhar. Ele se apropriou e até o Hoffman até fala, né? Ele não compartilhou com a gente. Mas vocês simplesmente entregaram a sua pesquisa falando, não, ele pegou com 5 minutos que a gente tava falando lá, ele é um gênio, ele pegou e foi embora. Cara, esse diálogo aí desse cara que veio a matar o Otinomizu com ele, esse diálogo é simplesmente sensacional, porra. Essa conversa deles dois ali na cozinha, ele mostrando que a ameaça, na verdade, pra matá-lo, não é pra matá-lo, né? Pra matar o seu neto, lá no outro lado do mundo, né? Onde ele está, e aí pra lá que o Atom vai fugindo. Cara, como ele encurrala o professor, assim, de uma forma magnífica, ele fala... Aí chega essa conclusão, né? Ou seja, agora você tá admitindo que a gente pode sentir ódio, né? Que a gente pode se vingar, né? Cara, isso é muito foda, tá doido. Não, e que cena tensa, né, cara? Ela começa assim num jeito lúdico até, né? Ele tá no dia de folga dele, aí ele encontra um cachorrinho robô de um modelo que existe até, acho que é o Icon, né? Ele encontra o cachorrinho robô e ele tenta consertar o cachorrinho. Então você já fica todo emocionado, assim, que ele não consegue, o cachorrinho tenta brincar. E eu tinha lido até uma reportagem uns meses atrás, isso é uma coisa real que tá acontecendo no Japão. Esses primeiros cachorrinhos robôs que foram lançados pela Sony, eu acho, muitas pessoas adotaram eles e agora eles estão ficando obsoletos e não tem como fazer manutenção mais, não tem peça. Então eles estão chegando no fim da vida útil deles e as pessoas estão tendo que lidar com essa perda desse mascote robô, né? Por ser um modelo antigo. Isso é uma coisa que provavelmente nem estava acontecendo ainda quando o Urasawa escreveu, mas ele foi meio visionário, assim. Aquela cena do cachorrinho tentando brincar com ele mesmo, sabendo que tá no fim da vida, cara, e aí entra esse cara dizendo que é o dono do cachorro, e aí você vê que ele tá ali pra sequestrar o professor, e aí você vê o Atom, professor, o que aconteceu? Eu tô indo lá ver o Tetsuo, né, que é o neto, né, que até o visual do Atom é inspirado nele, né, tem isso, né, o Atom é inspirado no Tetsuo, né, não tem um pouco isso também? Não, não é, hein? Ele criou, não. Não. Foi o tema, né? É confundido. Na hora que eu tava lendo, até achei que era. Mas eu confundi. O Atom, ele foi inspirado no filho do tema. Ah, tá. O original mesmo também, né? Tobio, acho que chama. Não tem nada a ver com o neto do Osho. Não. O tema, até vocês falaram que ele é caricato. Eu acho esse Oshinomizu aí mais caricato ainda, cara. A versão original dele. Porque ele tinha uma berinjela, né, meu? No lugar do nariz, assim, né? Ele tem um narigão, né, meu? E aí o cara suavizou um pouco o traço. Deixou ele até mais sagaz, assim. Essa quarta edição é espetacular, cara. Espetacular, assim. Aquela cena do Atom voando contra uma nuvem com um cara de demônio, cara, que cena fantástica, né? E é bem o que você espera que o Atom vá fazer, né? E a Uran ali meio que desesperada, né? Não vai porque você vai morrer e tal. E ele preocupado em salvar a Uran e o neto do Otinomizu, né? Cara, e tem outra coisa aí também, que é tudo bem que eu vou fugir um pouco do que vocês estão falando, mas não posso esquecer, que é isso que o Reginaldo falou agora do ser caricato e tal, é a capacidade que o Urasawa tem de criar protagonistas com feições simples, né? O G-City não tem cara de herói, sabe? Ele é quase cabelo meio ralo, aquela cara de pastelão, sabe? Aquela cara de bancário da Caixa Econômica, sabe? Aquele cara bem normal. É um tiozinho, né? Não é? Com a idade que ele aparenta ali, se ele fosse bancário, ele não ia ter cabelo mais nenhum na cabeça, viu? E ele lembra um pouco um outro personagem dentro daquele que o Senna nos explicou, do Star Sinston, né? Ele é parecido com um outro personagem que aparece em Monster, né? Aquele agente da polícia alemã que tá perseguindo o tema, né? O Dr. Tema no Monster. E na hora que eu comecei a ler Pluto, eu me lembrei imediatamente daquele personagem, que agora não vou lembrar o nome, pô. Mas é isso que eu fico puto, porque ele aparece de cara, né? O G-City é o que aparece assim no começo da história, diga, porra, é esse protagonista, é esse cara aí, puta merda, né? O cara trabalha aqui na loja aqui do lado, sabe? Aquela cara de mais comum possível, né? O Adolf é assim, né? O Adolf é novinho, porra. O cara é o cara mais comum do mundo. E aquilo que o Victor falou no começo, né? Da expressão facial, como ele fica com aquela desespero, de ódio, de triste, de apático, sabe? Como ele consegue passar isso muito bem. Vitor, você acha que o Atom morreu mesmo nessa edição? Cara, eu inicialmente eu olhei assim, não, porque ele é o protagonista da série original, a gente sabe que ele sobreviveu, né? Porque a série original continua depois desse arco. Só que eu ainda fico assim pensando, será que o Urasawa vai ser tão fiel assim, ou ele vai dar o toque dele e mostrar que não, que o Atom nessa versão ele morre e que a coisa toda tá com a Uran e o Gesit, né? Acho, mas ainda assim, apesar de o Urasawa poder nos surpreender, eu acho que não pela maneira como a cena é contada. Ela tem aquele desfecho muito heróico, né? A exemplo do que acontece com as outras mortes de robôs, a gente não vê a luta. A gente só vê eles indo em direção ao tornado. É, e aí o desfecho, a gente sabe que eles perderam, mas não sabe o que aconteceu durante a luta, né? Só que quando os outros robôs morrem, eles mostram a família reagindo, né? Tem todo um funeral, assim, pros robôs quando eles morrem. E pro Atom, não. É a Uran olhando, ó, o Atom morreu. E ela, você não sabe se ela tá em choque ou se ela tá querendo dizer outra coisa ali, né? E aí só aparece aquela reportagem lá na TV que o Gesit vê, ó, robô conhecido como Atom, foi destruído e tal, e tal. É, então acho que por isso, assim, por não terem dado tanta importância, assim, tanto respeito, né, pra morte dele, eu acho que ele ainda volta. Talvez com outro corpo, não sei. Eu acho que talvez uma evidência que corrobore que ele tenha morrido ali, se ele vai voltar ou não depois, é uma outra história, é o surto que o Gesit tem, né? Quando ele, na hora que o Atom aparentemente morre, ele sofre lá um mal súbito, vamos dizer assim, desmaia. Então, talvez essa seria uma evidência de que realmente aconteceu uma coisa muito pesada ali com o Atom, né? É, e talvez isso tenha a ver com aquele lance da troca de chip de memória, né, do Gesit com o Atom. Talvez uma parte do Atom tenha sobrevivido dentro do Gesit. Eu faria isso se eu estivesse escrevendo uma história de inteligência artificial. Não acredito muito nesse lance de robô morrer, porque robô você tem um backup, né? Você, ah, não, morreu, isso aí tá, vai lá, pega o backup da semana passada, bota no outro corpo e deu, né? Tá ali o cara de novo, né? Eles até comentam isso na história, né? Quando um robô é totalmente destruído e entre aspas, morre, né? Ele pode voltar, mas não vai ser a mesma coisa. Ele não vai ter as mesmas memórias e tal. Eu já acho que ele não morreu por causa da Uran. Eu acho que deve ter algum lance do Pluto com a Uran e por isso, pelo Astro Boy ser irmão dela, o Pluto não matou. Não, é uma boa teoria, né? Vamos ver o que vai se passar daí. Eu não vou perguntar nada pro Regi, porque ele disse que leu por meios lícitos, né? Mas eu não boto minha mão no fogo por isso. Mas muito bem, viu? Ele leu a edição paraguaia. A edição da Romênia, né? Bom, então a gente vai parar o programa por aqui. É, a gente deixa nesse momento da história o professor Hoffman, o Hércules e o Epsilon estão juntos, né, aguardando a chegada do Pluto. Então aguardem um volume 2 desse programa, quando a gente vai falar dos últimos volumes e concluiremos a série. Mas antes de terminar o programa, a gente vai para as nossas indicações. Convidado. Senna, quais são suas indicações? De tiver alguma série envolvendo robô e outra que você queira falar mais freestyle, fica à vontade. Cara, série sobre robô, eu tava até eu vi isso na pauta e fiquei pensando, putz, no nível de Pluto é muito difícil, né? Não tem, acho que não tem. Acho que o mangá assim que mais pode beirar o Pluto, pra mim, pelo menos, é o Ghost in the Shell. Não sei se vocês já leram. Temos um set de jagunços que fizemos há algum tempo atrás, falando do Ghost in the Shell, do primeiro, do original, né, do 1.0 que a JBC lançou. Sim, sim. Porque ele também tem esse negócio da questão das memórias, né, tipo, porque o Ghost in the Shell, eles chegaram num nível da humanidade que eles conseguem trocar, tirar toda a sua memória e colocar num corpo robótico, né? E tem essa discussão também, tipo, o quanto da memória tá ali, o quanto foi manipulado e tal. Eu acho que a melhor indicação é essa. Maravilha. Deixa eu passar minha indicação logo, porque foi a única coisa que eu pensei, e se alguém me roubar, eu vou ficar sem o que falar. é uma série de robô, mas uma série que não tem nada a ver com Pluto, mas tem uma protagonista robô que é Dr. Slump. É uma série de humor, mas é protagonizada por uma robozinha, a Arali. Ela foi... O Dr. Slump é do Akira Toriyama, né? Do mesmo criador do Dragon Ball. E a Arali foi criada pelo Senbe Norimaki. E a série é protagonizada por ela e pelos moradores ali da Vila Pinguim. E assim, muito divertido, aquela coisa nonsense. A gente falou um pouquinho de Dr. Slump num pilha de gibis, falou bem rapidamente. É uma série que teve 18 volumes no Japão, a Panini tá publicando, já tá no 7º volume aqui no Brasil. Já tinha tido uma tentativa anterior de publicação desse mangá, mas não chegou até o final. E vamos ver se a Panini consegue completá-lo aqui no Brasil dessa vez. E minha indicação é essa, Dr. Slump. Vai pra tua indicação, Dão. Eu não tenho indicação específica de mangá, mas eu tenho sobre o assunto, né? A primeira é pra quem... Sempre tem, né? Quem nunca viu. Então, tem no Netflix o filme, que é o Inteligência Artificial, lá do Spielberg, né? Que ele conseguiu cagar o filme do Kubrick. Você consegue perceber claramente até onde vai o filme do Kubrick e até onde vai começa as putarias do Spielberg, dos plantinhos dele, né? Então, assim, é um filmaço, sabe? Uma coisa, assim, impecável, uma coisa linda. E tem boa parte dessa discussão tá lá também, sabe? Só de uma coisa muito mais... às vezes até meio pesada, sabe? Uma coisa bem, bem dura. Então vale a pena. Eu tava até revendo esses dias, porque o filme... eu adoro esse filme, assim. Eu gosto muito dele. Acho uma coisa, assim... é o meu filme preferido do Spielberg, né? A minha segunda indicação é uma série que eu aí tenho que procurar pela Deep Web, né? Não vai ser... não tem por aí fácil, não. E é uma série sueca, mas não vou indicar essa bosta sueca, que eu não vi série sueca nenhuma, tem mais o que fazer do que ficar vendo série sueca. Então ela tem uma regravação britânica, que é Humans, né? Humanos. Que é justamente isso daí. É robôs, são ciborgues, né? A gente fala robôs, são ciborgues e tal, que convivem, só que eles são usados para algumas tarefas domésticas e outras coisas mais pesadas, né? Então eles convivem lá com humanos, então mostra uma família que compra uma, é uma mulher, né? Uma mulher bem, uma morena assim, bem bonitona, e ela trabalha lá, então mostra ela nessa família, né? Como ela interfere no dia a dia da família, né? Como mistura tudo isso social, e tem também a discussão que ela faz parte de um grupo de robôs, que tem uma consciência mais avançada, né? Foi um teste aí que um professor também, um cientista criou. 5 robôs são bem mais avançados que os demais, né? Como eles sentem, como eles têm capacidade de sentir, de se apaixonar, vai misturando isso daí. E tem uma coisa legal que tem no Pluto, que eles bebem, sabe? Eles consomem bebida, chá, vinho, cerveja, só que à noite eles abrem a barriga, tiram um compartimento que é um saco e jogam a bebida fora. Então, sabe? Fica essa coisa social também, sabe? Você beber, eles sabem, vai ficar bêbado, né? Vai sentir o gosto do chá, não é nada disso, mas é só a convenção social de você estar compartilhando ali com o humano naquele momento. Assim, é uma série curtinha, eu acho que tem 2 temporadas, eu só assisti a primeira, são 8 episódios, é muito bom, sabe? Também tem todo esse mistério aí, envolve coisa de memória, de recuperação de memória e tal, é muito legal e vale a pena. Manda a tua indicação, Regi. Bom, eu vou, também não pensei em nada de mangá, ou... quer dizer, até posso indicar um mangá, mas não tem robô, eu indico uma série com robô. De mangá, cara, que eu li, assim, há muito tempo e eu gosto muito, assim, não é muito falado, é o Buda, do Tezuka, cara. E eu acho, puta, cara, eu acho um puta de um trabalho respeitoso, bonito, interessante, pra quem não conhece a história, né, do Siddhartha, né, do Buda. Puta, cara, eu acho, assim, muito bem feito. Saiu, eu não lembro por que editora que saiu, acho que é Conrad. Você lembra a cena, a editora do Buda? Eu acho que foi pela Conrad mesmo. Então, cara, é muito bom, cara, assim, impecável. Se alguém achar isso daí ainda, vale a pena, porque eu acho a história legal, a gente desconhece um pouco, assim, né? Tanto é que você fala em Buda, você associa logo a estátua do gordinho, assim, não é só isso, né? Tem outras identificações do Buda e a história dele é bem legal mesmo, assim, é bem aventureira, mitológica, e Urasawa, desculpa, o Tezuka detona nessa história, assim. Eu gosto muito, cara, né? E pra falar alguma coisa de robô, já que o Tezuka se inspirou, assim, tanto no Asimov, eu gosto muito do arco de histórias dele dos robôs, né? Além daquele Eu Robô, Nós Robôs, aqueles livros de coletânea, o Asimov ele criou uma série de romances envolvendo os robôs, né? Quando a Terra não está num melhor momento, as pessoas se tornam, acho que é agorafóbica, né? Que é o contrário do da pessoa que tem medo de lugar apertado, né, da claustrofobia. Então elas não saem de dentro das cidades, eles vivem só dentro da cidade. Existe um grupo de descendente dos humanos que viajou para o espaço e se tornou, deixou de ser humano, se tornou o que eles chamam de spacemans, né, ou acho que aqui foi traduzido como espaciais, né, que são seres humanos, a aparência é a mesma, só que eles vivem quase 300 anos porque estão livres de doença e vivem em lugares espaçados, abertos, enquanto os humanos estão confinados na Terra. E aí tem uma história bem legal, começa, né, com uma investigação do assassinato de um espacial por um... essa investigação parte por um investigador humano da Terra e um robô que é a aparência idêntica ao humano espacial, né? Porque outra coisa também é que na Terra eles têm uma certa aversão aos robôs, assim, eles não gostam muito. Isso vai desenvolvendo, depois aparece um segundo robô, que esse sim tem aparência robótica, né? E isso vai atravessando as gerações, assim, uma história acho que tem em torno de 100, 150 anos, que é muito legal, uma saga menos conhecida do Asimov. Esse desenvolvimento aí nos planetas espaciais são muito legais, tem uma parte de mistério, aí envolve telepatia, que o Asimov gostava, foi aí que originou aquela lei zero, que todo mundo fala das três leis da robótica, mas poucas pessoas sabem da onde ela apareceu a quarta lei, né, que é quando o robô ele tem que proteger a humanidade como um todo, né, colocando até acima da primeira lei, que seria proteger um humano, né, acima até da própria vida. Então, a lei zero é você proteger a humanidade acima até mesmo de um humano. Então, isso possibilitaria ele a matar, no caso de, por exemplo, matar Hitler, por exemplo. Um robô teria permissão de fazer isso, mesmo que depois dele fazer ele parasse de funcionar, porque ele entrou em conflito interno, mas ele salvou, vamos dizer assim, uma parte da humanidade, né? Então é muito legal esse desenvolvimento. Tem, eu acho que Pluto, mesmo o Astro Boy, bebe muito dessa fonte aí do Asimov, né, cara? É um gênio, né? Embora quem lê ficção hoje costuma falar que ele é ultrapassado, mas gênio não fica ultrapassado nunca, cara. Ele vale a pena ir atrás, tá? Minhas dicas aí são essas. E só para completar, Buda foi lançado pela Conrad mesmo em 14 volumes, entre 2005 e 2006. Então, para finalizar, Vitor, suas indicações? Asimov, claro. Não tem como falar de robô e não falar de Asimov. Mas só para não repetir a dica do Regi, das histórias de robô, de todas as crônicas de robô que o Asimov escreveu, eu vou citar uma coletânea que o Asimov editorou. Ele foi organizador de uma coletânea chamada Histórias de Robôs. Saiu em 3 volumes, foi publicado aqui mais recentemente, que eu saiba, pela LPM Pocket, em 2005. Me parece que ainda está em catálogo, você consegue localizar isso em livrarias online ou no próprio site da LPM, tem aqui a opção de comprar, estou olhando agora, e tem a opção de e-book também, você pode adquirir isso como um e-book. São 3 volumes pequenininhos, assim, que o Asimov coletou de histórias de ficção científica sobre robôs, desde as primeiras histórias em que surgiram os robôs até algumas coisas um pouco mais modernas na época, né? Não me lembro que ano que ele fez essa organização aqui, mas já é uma coisa, são histórias mais da década de 50, 60, né? Cara, é um starter pack para quem quer falar de ficção científica de robô, é muito legal. Tem histórias que previram, por exemplo, não só a questão dos robôs, previram os computadores pessoais, previram a internet, previram a inteligência artificial, coisas assim, ó, que você não imagina como que os caras naquela época conseguiram sonhar com isso, né? Quando que a gente tá falando de uma época em que o que se existia em termos de computador era aquela máquina Enigma lá da Segunda Guerra que levava dias para resolver um código de uma mensagem cifrada, né? Então vale muito a pena para quem curte, né? É, obviamente é literatura, não é quadrinho, mas vale muito a pena uma leitura rápida, são contos, né? Não é uma coisa como assim a fundação do Asimov, né? Que você vai ficar meses lendo, vale muito a pena, acho muito legal. E para falar de inteligência artificial um pouquinho mais moderna, eu acho que tá mais em evidência aí. Eu assisti a primeira temporada, ainda não assisti a segunda, mas tem muito essa discussão sobre o que é inteligência artificial, quais os limites da inteligência artificial. Westworld, a série da HBO, né, já tem duas temporadas de 10 episódios cada. A primeira temporada é muito legal, é um tanto quanto violento, assim, a HBO, né, então é um Game of Thrones meio violento, mas é muito bacana. E a premissa da série é um filme da década de 70 que mostra um robô que quer se vingar, né, ele é um robô de um parque de diversões, que ele é programado para perder os duelos, né, inspirado nesse mundo do Velho Oeste, só que chega uma hora que ele não aguenta mais perder, ele resolve se vingar para não perder mais os duelos, e a série ela extrapola esse conceito de uma maneira absurda, né? E aí lembrei de uma terceira indicação, já que ninguém falou, vou falar, também lida muito com a ideia da inteligência artificial, acho até que essa é a mais fácil delas, porque tá no Netflix, ou pelo menos estava até recentemente, que é um filme Ex Machina. Muito bacana, é um filme, ele se passa todo numa casa de um cientista inspirado nesses grandes pensadores da atualidade, um Elon Musk, um Steve Jobs, tudo meio junto e meio sinistro, que eles envolvem uma inteligência artificial perfeita, né, e ele convoca um programador lá para fazer o teste de Turing, né, para ser o cara que vai conseguir discernir ou não se ele está falando com um robô ou se ele está falando com uma pessoa, né. É muito legal esse filme. Também na pegada do Westworld um pouco mais pessimista, né, do que os trabalhos do Asimov, que em última análise eles eram mais otimistas, mas acho que essa seria a minha trinca aí para quem gosta do assunto inteligência artificial. Essa coletânea do Asimov, qualquer coisa do Asimov, com robôs, claro, né, porque nem tudo da ficção dele são robôs. É a Westworld, a série, talvez mais conhecida, e esse filme aí, Barbadinha, dá pra ver hoje ainda, né, você tá ouvindo esse podcast, termina, vai ver o filme, Ex Machina, bem legal. E a reportagem do Fantástico que tá no G1, pode falar. Essa eu não li, não pude indicar, mas se você tá dizendo que não, eu acredito. Não, esse cachorro que aparece na série tem lá, na reportagem, aquele cachorro que ele tem as perninhas coisadas, né? Então, é o Aiko, né? Pois é, aparece lá na reportagem. É, eu vou tentar achar o artigo esse que eu li, que eles estavam, acho que é da BBC Brasil, que falava que esses cachorros estavam ficando obsoletos e que as pessoas não conseguiam mais dar manutenção neles e estavam tendo que se despedir deles. Vou tentar achar e eu linko aí, né? Pra vocês. Sim. Cara, tem também um grande clássico da Marvel, né? A Era de Ultron, que fala sobre isso. Tava esperando isso pra Marvel. Paramos por aqui, né? Achei que o Marvel ia citar o Visão. Achei. Bom, depois não, dessa... Essa reportagem do Fantástico é uma série, na verdade. É legal porque tem um cara lá dos Estados Unidos que ele manda logo a real. Esse negócio de chamando do futuro, que as máquinas vão se rebelar, não vão acontecer nem tão cedo. Então, baixa a bolinha aí que, por enquanto, os robôs só conseguem pegar um copo e levantar, velho. Não vai matar ninguém, não, ainda, velho. Cara, eu acho uma pena, né? Pena, meu, que não vai acontecer, meu. Pois é, eu acho também. É o que eu falei, é uma pena, velho. Vai demorar. Você já viu aquela... É fácil de achar na internet os caras chutando o robozinho de perna fina, meu, aquele... Sim. Coitadinho, cara. Aquilo lá, meu, assim, vai guardar isso daí na memória, meu. Vai fazer um download pros robô amigo, meu, já, você vai ver, meu, vai virar igual aquele episódio de Black Mirror, meu, que tem um robô catiço, sabe, assim, meu, um robô, é o demônio, é um cachorrinho demônio, meu, é um pincher, meu, só que mata todo mundo, meu, certeza que vai acontecer isso, e logo eu espero, viu, meu? O nome do cachorro é Aibo, tá, não é Aiko, é Aibo. Bom, cena, valeu por ter participado aqui com a gente. Tá aí o espaço, faz aí teu jabá. Onde é que os nossos ouvintes podem te encontrar? Opa, eu queria agradecer o convite para falar desse mangá. Eu até tinha comentado com o Naranjo no Twitter, né? Que eu falei alguma coisa de Pluto, ele veio comentar, né? Falou, tinha que rolar um podcast sobre, né? As pessoas podem me contar lá no Wikicast, eu tô sempre lá. A gente fala de filme, o pessoal lá fala de política, quadrinho, de tudo que existe, é wikicast.blogspot.com. E eu tô lá no Twitter também, @cenacurumada, que esse é um nick que eu fiz quando eu era criança, tipo, moleque, acabei deixando, não mudei, né, porque eu era muito fã de Cavaleiros, e é isso aí. Beleza, valeu mesmo pela participação, aos escroques de sempre, Dãozinho, Regi, Vitor, valeu. Valeu. Valeu. Valeu nada, mano. Minha parte é carinhinha. Olha só. Tá vendo como é que são as coisas? A minha parte quer em Zeronium. Bom, é isso, pessoal. Até a próxima edição do Sete Jagunços. Um grande abraço e tchau. Foi o Sete Jagunços, mais um podcast com o selo de qualidade do site Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Acessa lá o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br